Well, all right. Star Child, citizens of the universe, recording angels. We have returned to claim the pyramid. Partying on the mothership. I am the mothership connection. Alô, alô, bucaneiros e bucaneiras. Esse é o navio pirata número 6, o número do bucaneiro satânico. Hear the noise, ain't nobody but me, boy. Get down. Hit it, fellas. Galera, estamos aqui no nosso querido navio pirata. Eu sou o Daniel, estou acompanhado aqui de senhor Pedro Falcão. Olá, olá, muito louco esse navio pirata satânico. Aliás, você reparou, cara, todo podcast que a gente faz com o número 6 dá merda. O 66 deu merda também da última vez. Bom, já deu merda do fórum ontem, a gente não precisa de mais merda. Exato. Não, aliás, essa semana tá bem satânica, assim, né? É uma semana de merda, cara. Sim, sim, uma semana de merda. E ao lado do senhor Pedro Falcão, nosso amigo, querido senhor Fernando Muccioli. E aí, beleza? Já queimei largado. Mas tudo bem, mas ninguém sabia que era você. Mistério. Quem é esta voz? Essa voz tão suntuosa. E aí, galera, beleza? Pra acompanhar o clima infernal escaldante da capital paulista, temos aí uma semana infernal escaldante, né, cara? Sim, cara. Quase que literalmente, assim. Tá foda. Eu achei engraçado que isso novamente, que isso coincide com o navio pirata número 6, tá ligado? Sim, pois é, então. Sim, é sempre assim, cara. Semana então, do Satã, velho. É foda, a gente tem que ficar esperto. Quando chegar o navio pirata 66, a gente tem que ficar esperto. A gente não sai de casa. A gente não sai de casa. Ninguém sai de casa. Durante uma semana. É, exato. Semana do 66 a gente fica em casa, tá ligado? Pra não dar merda. Não dá merda nenhuma. Mas enfim, né? Conte aí, né? O que a gente tá falando de tanta merda, mas por que de tanta merda? Exatamente. A pergunta que paira pelo ar, que está nas mentes de todos os cidadãos aqui. É, caras, que caralhos está acontecendo, cara? Que caralho então, isso tá acontecendo? Tá é a pergunta. É a pergunta, cara. Tipo, a gente recebeu. Tá muito frito, a gente recebeu um monte de pergunta hoje. Sim. Perguntando sobre assuntos diversos que rolaram na semana. Tipo, não dá tempo mais de um assunto durar um assunto só ser na semana, tá não, ligado? Tem tipo, vários. Beagles durou duas semanas, três semanas, tá ligado? Agora não dá, agora é todo agora dia. Agora não dá, assuntos, cara. Tá ligado? Mas todo dia tem uma coisa nova. O cinegrafista morre. Raquel Shirazade fala qualquer bosta, sei lá o quê. As coisas estão zoadas. As pessoas estão bravas. As pessoas estão putas. Agora a gente acabou de ver um monte de gente fodida ali. Todo mundo machucado, tomando tiro na em cara. Em Brasília. Envenenando filhos. Tipo, tudo zoado. Tá foda. É, vem envenenando filhos. Tá tudo zoado. Tudo errado, tá, cara. Tudo ruim. Tudo errado. Tá tudo ruim. Tá uma desgraceira. Tudo, que você tudo ruim. Essa desgraceira, senhor Musso? Cara, é foda. A gente tava vendo o jornal antes de vir gravar aqui. E, cara, tá bem deprimente a situação, assim, né, cara? Uhum. Da galera tomando tiro na cara. Mais do que normal. Mas, então, pois é, cara. Normal, e que eu tava pensando nessa semana, assim, entre o episódio da semana passada e hoje, que a gente tá gravando. Nossa, tem um pernilongo boladaço. Porra, aqui na mesa. Nossa. No nosso estúdio. Pernilongo mutante. Nossa, cara, não viu, que não cara, viu. Assim, a gente. Todo programa, todo episódio, a gente começa falando de alguma coisa muito bizarra que aconteceu. Sim, cara. Agora não tem uma coisa só. Não, né? Cara, tipo. São tem muitas. É, cara, o bagulho não para, saca? É, então, exato. Então, como eu falei, eu falei desses dois, aí tem mais os justiceiros também. Sim. Que aí descobriram agora que os justiceiros. Que a moda pegou. Que agora a moda pegou, a tipo, moda tá pegou. Geral, tá ligado? Tá rolando um linchamento. Mas eu acho que assim, sempre houve linchamento e tal. É. Mas é que agora é meio que legalizou. Principalmente, isso rolava muito em cidade do interior, né? Exato, sim, é. Sim. Sempre rolou, tem essa tradição, assim, desses linchamentos em praça pública, exato, assim, saca? Sempre tem pouca polícia, por habitante. Pode crer, pode crer. Mas agora a moda pegou e, mano, tá todo mundo linchando todo mundo, meu. Sem discernimento, cara. Tá foda, cara. Então, além de tudo isso, tá ligado? Sim. Então são muitas e muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Pois é. E uma coisa que, na verdade, me preocupa um pouco, inclusive uma das perguntas que a gente vai ler é sobre posições políticas nesse engodo tudo, essa merda toda que tá acontecendo. Né? E eu acho que não tem como tentar entender posições políticas no momento. As coisas estão muito difíceis de ser entendidas, assim. Uhum. Você tem, sabe, assim, setores tanto da esquerda quanto da direita falando a mesma coisa e discordando da mesma coisa, ou coisas diferentes, grupos diferentes, tipo, governistas de um lado. Tipo, tá tudo muito bagunçado, cara. Tá muito estranho. A grande real é que, tipo, as pessoas, elas não estão apoiando nenhuma ideia. Elas estão tipo, contrariando a ideia. A galera, tipo, não tá falando assim, ah, eu odeio isso, mas eu acho que isso pode ser melhor. É só, tipo, ah, eu odeio isso e isso, tá ligado? É. Só, tipo, a galera tá odiando tudo, meu, e só. Sabe? É, exatamente. E é um problema porque é, a gente tem manifestações que estão rolando desde julho e tudo mais. E que tem propostas dentro de um grupo, é, de um grupo social, mas de movimentos sociais e tudo mais. E elas se perderam. Qualquer discurso político, qualquer interação política com, e de movimentos políticos se perdeu nesse mar de angústia e ódio e revolta e violência que policial. É, que culminou agora com esse negócio horrível que aconteceu do cinegrafista da Bandeirantes que morreu, né? Sim. Que ele levou uma rojãozada na cabeça e morreu e tal. Que até é bizarro, até o Daniel tava comentando, quando tava passando no jornal, cara, cinco, mostrando seis, a cena do cara levando o bagulho na cabeça e caindo, tá ligado? Puta, tá bagulho horrível, sabe? É. Bizarro, pra mostrar, tipo, sei lá, num horário que tem criança, assim, maluco, sabe? Com a cabeça aberta, tipo, é, meu. Respeito com a família. Né? Tá mau gosto, assim, saca? Foda. E aí mostra de novo aquilo que a gente já falou, que os ânimos estão muito exacerbados em tudo, assim, né? Porque essa semana divulgaram também um vídeo da Record, se eu não me engano, do Cidade Alerta, que é uns caras lá do ditos do Black Bloc indo visitar um dos suspeitos lá de ter matado o cinegrafista. E um cinegrafista lá, não sei se vocês viram esse vídeo. Eu vi. Alguns cinegrafistas estavam lá também para meio que prestar solidariedade ao cara e fazer pressão no maluco. E aí começou uma bate-boca, assim. Saca? E aí tinha um cara e duas moças do Black Bloc, pareciam que eram lá do Black Bloc lá. E a moça falando, ah, vocês são uns carniceiros, porque quando o PM matou não sei quem, vocês não falaram nada. Como se uma coisa fosse anulasse a outra, né? Pra começo de conversa. Mas assim, tudo bem, ficou esse bate-boca, vocês são não sei o quê, vocês não sei o quê. E aí um dos caras do Black Bloc falou, ah, e você é o próximo. Pra um cinegrafista. Eu fiquei sabendo essa coisa. E aí o cara falou, eu sou o quê? Fala de novo, tá ligado? Começou a ir atrás do cara, com a câmera no ombro. Ele falou, repete, eu sou o quê? E o cara, não, o cara foi andando embora. O maluco puxou a câmera e deu uma camerada na cabeça do maluco. Nossa. Mas também, velho, o moleque acabou de ameaçar o brother ali. Entendeu? Tá todo mundo tão assim, puto, tá ligado? Tá todo mundo muito puto, tá tipo, tá tendo muito embate de coisas que não faz sentido. Tipo, meu, imagina assim, em julho, tipo, a gente ia imaginar que ia ter treta entre cinegrafistas pois e os ativistas, tá ligado? É. Tipo, uma coisa que tá muito complicado. Tá Sim. todo mundo tretando com todo mundo. Exato. Cara. Então. E aí, no meio disso tudo, a galera, não, fazendo mó auê, começou de novo meio que um movimento, entre aspas, da imprensa Sim. pra criminalizar a galera que faz protesto, pois né? É. Meio que, ó, tem o Black Bloc, mas o Black Bloc faz parte da galera que protesta. É, então, exato. E aí, como o secretário da Justiça do Rio de Janeiro, é isso? De segurança? Sim. Já entrou com o tal da lei do... Ah, é lei do... Eu esqueci agora o nome, cara. Ah, mas é meio que a galera tá chamando de... É bom, é tipo antiterrorismo. É, né? A galera tá chamando de lei antiterrorismo. Sim, isso. Sim, é. Sim, que exato, meio que vai meio que matar o lance das manifestações, assim. Sim, exatamente. Vai. Vai ser muito. Na verdade, não é que vai matar, tipo, vai ser mais repressivo, tá sim, ligado? Sim. É porque vai ter ali o papel e a caneta assinados que pode descer o cacete. Sim, cara, ligado? Vai sair mais treta e mais medo se fuder. Exato. E aí, por outro lado. E assim, e é uma coisa que é um pouco surpreendente, justamente porque isso tá vendo de, tipo, de frentes. Políticas diversas. Sim, assim, de todas as frentes políticas. Estão concordando, tipo, ah, não, tem que ser assim mesmo e foda-se. Tipo, uou, peraí, galera. Quem não apoiava esse tipo de coisa, tipo, é que a grande é aquilo que eu falei, tipo, ninguém tá mais apoiando uma causa, uma ideia. As pessoas simplesmente estão putas da vida e estão vociferando essas raivas aí. Tá então. E aí, de novo, entra o governo num lance muito hipócrita, eu achei, que falou, não, a gente vai fazer uns bagulho aqui, assinar uns papéis umas vezes aqui. Pro jornalista ter mais segurança na hora da cobertura. Pô, o que vocês vão fazer, cara? Vão dar campo de força pra galera? Nada vai ajudar, você vai cobrir com entendeu? Papel ali, tá ligado? É foda. Tudo bem, cara. Tem equipamento de segurança? Tem, a galera tem, meu, todo dia tem cinegrafista e repórter que sobe morro pra fazer, sabe, cobertura de coisa de gangue e tal, não sei o quê. Sim. Mas, porra, como é que você vai, com uma lei, garantir que o cara tenha mais segurança e menos segurança, entendeu? Exato. Se alguém souber, por favor, nos explique. Porque tudo bem, vai fazer o quê? Vai botar um monte de policial cercando a galera da imprensa? Cara, entendeu? Como é que vai funcionar isso? Vão limitar a ação do jornalista numa área só, e aí o jornalista não vai poder ir pra galera falar a real do que tá acontecendo. É complicado. Sabe, é bem complicado isso. O que eu acho muito louco é justamente isso. Tipo, todas essas questões estão surgindo ao mesmo tempo, sabe? Sim. A gente tem que começar, tá tão complicado porque a gente tá tentando encontrar respostas que encaixem em tudo, em todas as perguntas, sabe? Assim. E não é, eu acho que tá... pela primeira vez a gente existe esse embate de ideias muito grande agora, assim. Tipo, as pessoas estão realmente confrontando ideias com ideias com as outras pessoas. Mas, como você falou, de um jeito muito emotivo, principalmente. Raivoso, tá ligado? Escolhendo times. Exato. É. E foda que, como são várias questões ao mesmo tempo, sabe? Que nem se fosse, as pessoas estão tentando achar uma solução para o problema geral. É. Só que não, cara. São questões diferentes com soluções diferentes. Exato, sabe? Exato. E como tá essa caoticagem toda, essa, fritação de várias questões, as pessoas não conseguem parar para pensar racionalmente. Ah, beleza. Temos esse problema X, a gente precisa de solução Y, tá ligado? Né? Tipo... Ah, que merda! Então. Arrebentando pessoas, tá ligado? É, exato. Total. É foda. É bem, bem esquisito. Mas então, justamente, eu acho que... como a gente recebeu bastante dessas perguntas, como eu já falei, eu acho que é importante a gente falar um pouco disso, não no sentido de, o que a gente tá falando tá certo ou errado aqui. Tipo, pô, a única coisa só... Vamos... ter mais calma, eu acho, né? Exato, aquilo que a gente falou... Discernimento. Dois podcasts atrás, cara. Respeite o amiguinho. Não seja um babaca. Troca uma ideia, não precisa gritar, não precisa apertar o botão de caps lock. Aliás, aproveitando essa deixa, eu queria agradecer o Rodrigo Freitas Leal, que fez um post muito interessante, até corrigindo uma coisa que a gente falou no outro podcast, né? Sim, pode crer. Da questão do libertarianismo, dos anarquistas, exato. Um post muito bacana que ele fez no Convés, vale a pena dar uma lida. Principalmente pelo tom da coisa. Sim. Isso que eu ia anotar. Tipo, foi uma discussão saudável. Foi uma discussão mais uma vez, mais uma vez, uma ótima discussão saudável. Sim. Convés novamente nos deixando cheio de orgulho. Exato. Puta, cara, 100%. Muito bom, cara. Em um mundo sem luz. Muito louco, valeu, verdade. É. Verdade, foi muito bom isso. E é isso que você tem que fazer, não ficar gritando, apertando o caps lock, xingando e tudo mais. Senta, entenda o ponto de vista do próximo e daí expõe o seu ponto de vista, tá ligado? Exatamente, cara. Total, total. Assim que as coisas funcionam. Mas... Aproveitando a deixa de merda, continuar no surfando. Surfando mar de merda, né? Exato, já que estamos. Surfando a diarreia, né? Que é mais líquido assim. Exato, né? Exato. Exatamente. Já que estamos surfando a diarreia, como alguns de vocês imaginam que já sabem, muitos deles mesmo porque a gente acredita que a campanha de vaquinha já está no ar. Sim, vamos ter. Se não estiver, provavelmente ela vai entrar em breve. Logo mais. Mas com certeza já deve estar no ar na hora que você estiver ouvindo. Nesse espaço tempo já vai estar na internet, sabe? Exatamente. E nós fomos furtados na última noite do dia 11 de fevereiro, terça-feira, né? Terça-feira. E infelizmente nos levaram todos os equipamentos e consoles que havíamos juntado nos últimos anos. Basicamente, cara. É uma perda... eu gostaria de ressaltar que é uma perda monetária. Sim. Não é uma questão emotiva, materialista. E também não é que a gente odeia dinheiro, não saia por aí chamando a gente comunista à toa. porque simplesmente, tipo, é complicado de repente lembrar que você faz parte desse ciclo de violência e ódio da cidade de São Paulo, que é muito complicado. É justamente aquilo, o Falcão escreveu ontem um texto, né, explicando a situação e tudo mais, postou aí no Convés, e é bem o que ele diz no texto, né? No final das contas, acho que todos somos vítimas, saca? Desde a gente até o cara que roubou o negócio, até o policial que foi pra lá resolver a situação e também não tinha condições de resolver a situação. Exato. O próprio McDonald's, enfim, tipo... O grande problema é que estamos num ambiente, numa cidade que tá... Que tá errado, tá, né, pegando, cara? Pegando fogo, exato. Exato, né? Exato. Tipo, a gente tá num ambiente hostil pra porra, tá ligado? É onde todo mundo tá se fudendo. Ninguém tá se dando melhor que o outro, tá exato, ligado? Exato. Tá todo mundo se fudendo de algum jeito ou de outro, saca? Exatamente. E eu acho que, assim, a parte dos problemas que realmente a gente vai enfrentar agora e que, sem dúvida, a gente vai tirar de letra, porque a gente já enfrentou bastante coisa já. E coisas exatamente iguais a essa. Não é a primeira vez que esse tipo de coisa acontece. Uhum. Eu acho que as lições que a gente tem que tirar daí são justamente essas. É muito fácil perder a cabeça. É muito fácil perder a cabeça. Ontem, tem que lembrar que, assim, que já é um ciclo de ódio. Você não deve alimentar com mais ódio o que tá acontecendo. Tá, tipo, já é violento, percebeu, sabe? Sim, sim. No... Ontem, quando a gente percebeu, tipo, a gente surtou, viu? E a primeira reação foi ficar, tipo, puto, mano. Aí, sei lá, você vai marinando, saca? Quando você para pra respirar fundo e pensar racionalmente na situação, saca? Tipo, se você for ficar puto e ficar gritando bandido boi, bandido morto e indo atrás querendo meter porrada nas pessoas, tipo, velho... Tipo, isso não vai resolver situação alguma. Tá exato. Tipo... Não, claramente, entendeu? Porque, assim, isso, assim, um exemplo prático. É, a gente... Imagina que o PM ali do nada dá um de loucão no meio, tipo, viu a gente... Ah, tipo, ah, vocês foram roubados? Beleza, desce ali, mata 5 caras do nada, aleatório, ah, descobriu um negócio. Foda-se. Tipo, é mais violência, cara. É mais violência. Vai resolver. No outro dia vai vir outros caras, vão roubar. E acho, assim, e acho que é bom deixar claro que a gente não tá falando isso porque não, é proteger bandidos, não sei o que, é diferente. Uma. Então, e é isso que eu ia falar. Aliás, é diferente. É, justamente, bem lembrado. É. A segunda coisa, eu acho que a gente tem que aprender duas coisas. A primeira é essa. A segunda é que a gente não pode se acostumar com esse tipo de situação. Sim. Isso é outra coisa que eu tava pensando. Eu acho que é muito fácil a gente falar, ah... É São Paulo, é a vida, blá, blá, blá. Não. Não deveria ser assim, tá errado. Tá errado e a gente deveria lutar pra que isso seja diferente, entendeu? Uhum. Mas tem que entender a totalidade da situação. É. Não só um caso específico e isolado. É, um ciclo vicioso brutal aí, sabe? Eu acho que é isso que são as duas coisas importantes. Exato, exato. Exatamente. Mas, enfim, né? A gente. A gente lembra da vaquinha de novo. Que a gente estava no site. Vamos continuar, como sempre, apesar de. Esses dias estamos contando com a ajuda de muitos amigos. Que estão emprestando, ajudando, dando uma mão com vários equipamentos e várias coisas enquanto a gente dá um jeito. Exato. Mas a gente. Esse navio não para, não. Esse navio não para. Não, para, não para. Né? Não para, não para, não para. Não para, não para. Já dizia o ditado. Né? Exatamente. O velho ditado. Mas aí, vamos para coisas mais felizes. Vamos para coisas legais. Vamos para coisas legais. Bad trips, essas merdas. Exato. E agora vamos dar um descanso aqui, descanso fictício. E daí voltamos com coisas legais. Boas. Boas. Put a glide in your stride and a dip in your hip and come on to the mothership. E bucaneiros, bucaneiras, estamos aqui de novo, de volta, voltando longe das bad trips e mais perto de ilhas paradisíacas e essas merdas. E bebidas com guarda-chuvinha em cima, né? Exato. Bebidas tropicalientes. Bom, enfim, vamos falar sobre rolês do passado, coisas que a gente fazia quando a gente era criança. Pois é, pra superar a bad vibe, vamos lembrar dos bons momentos, né? Exatamente. Por que vocês jogavam quando vocês eram moleques? Então, porque isso é uma coisa que sempre perguntaram pra gente. Existe uma coisa, antes da gente começar a falar, tem uma coisa que é muito bizarra que acontece, especialmente em quadrinhos e games, eu acho, que é o lance de você ter um street cred, tá ligado? Você ter seus credentials, tá ligado? Sei. Tipo assim... Pra muita gente importa o que o fulano e o cicrano jogaram antigamente, ou se começaram a jogar um ano ou dois anos atrás. Definitivamente. Tipo, pra falar se o cara é um gamer ou não é um gamer. Tipo, true gamer. True gamer. Então, antes da gente começar a falar dos nossos jogos, eu gostaria de falar que isso é uma grande besteira. Essa coisa de credentials. Sim. Todo mundo joga videogame. É tão imbecil quanto achar que o brother é menos punk que você. Tá? Exatamente. Tipo, mano, que ele traiu o movimento. Que eu sou muito mais punk que você. Não, ou você não. Ou mais ou menos metal que você. Enfim. Exato. Isso é cagado. Entendeu? Então agora, beleza, podemos. Adiante. Agora que adiante. O Chorume foi. Tirando isso das costas. Tirando isso das costas, vamos adiante. Podemos prosseguir. O que vocês jogavam contra o moleques? Pois é. Bom, eu e o Daniel, a gente é amigo desde muito moleque. Então a gente. Quando que vocês se conheceram mesmo? Sétima série, cara. Eu não lembro que ano foi. Foi sétima série? Foi na sétima série. Não foi na sexta? Não, foi na sétima série. Foi na sétima série. Isso foi em 1990 aí? 98? 98. Um pouquinho mais. Porque, acho que é 97. Porque apesar de tudo, eu sou mais velho que vocês, não sou? Você tem a mesma idade do Daniel. É? 28. Tudo bem. Eu tenho 29. São... Ah, então você é mais velho que o Daniel. Olha só, cara. Enfim, eu não sou mais velho. É verdade. Sim, então é um. Você é um ano mais velho. É, escadinha. Okay. Você é 29, o Daniel é 28, eu tenho 27. Ok. Aí, ó, pronto, pra você, todo mundo se situar, né? Ok. Contexto é importante. Não, e é pior que é mesmo. Porque, tipo, são anos diferentes que. Tipo, ainda mais nessa época, a maturidade, tipo, a gente é adolescente, a maturidade é muito acelera muito rápido. Sim, sim, sim. Muda de gosto de uma série pra outra muito rápido. Pode crer, sabe? pode crer. Então, realmente importa ter um ano, esses anos. Um ano faz toda a diferença. Faz muita diferença. Na adolescência. É, exatamente. Mas isso que é fita, tipo, a gente se conhece uma cota, mas tinha o pré a gente se conhecer. Tipo, o que, que você jogava no pré? Então, pré-Daniel, antes da gente, se conhecer, exato. É engraçado, porque o meu primeiro console foi o Nintendo 64. Sei. Eu não tive, eu não participei da geração 16 bits. Uhum. Por quê? Porque o meu pai, ele é engenheiro, né? Então ele sempre foi noinha de computador. Tipo, sempre teve computador em casa. Eu acho Pode que, crer. Desde que eu era muito moleque, assim. E aí que ele falava, por que você quer um console? Tem um computador aqui, cara. Joga videogame no computador. E seu tipo... pai canta na bola desde cedo. Então, né? Exato. Olha aqui, PC Master Race, desde aquela época. Desde aquela época. Meu pai, tipo, pra que você precisa? Tipo, olha essa merda. Joga aqui, cara. Tem joystick, tem os caralho. Olha o jogo do avião aqui, que louco. Vários pixels. E aí, enfim. E aí, por conta disso, eu joguei... Quando eu era... Eu comecei a jogar, eu acho que... Eu lembro exatamente o primeiro jogo que eu joguei, a primeira situação que eu entendi. Uou, isso é um videogame. Pode crer. Eu fui visitar, inclusive, o escritório do meu pai, muito tempo atrás. E um dos estagiários, funcionários lá, que tinha, falou... Uou, vem cá ver isso daqui que eu instalei nessa máquina. E era daquelas máquinas antigonas, sabe? Que tinha um tubo verde. Sei. Sabe assim? Daquelas computadores bem antigos da IBM e tal. Monitor de fósforo. Exato, é esse monitor de fósforo. E era um clone de Space Invaders. Sei. Caralho, cara. Era um clone de Space Invaders. Sei. E aí, quando eu vi aquilo, aí eu falei... Eu aperto aqui, eu atiro aqui, aquilo explode. Aí eu fiquei tipo... Sabe, essa primeira conexão que você faz, intuitiva... Pode assim, crer. Foi tipo... Amor à primeira vista. Explodiu. E aí, justamente, por conta disso também, né? E aí, por conta do meu pai, aí eu joguei sempre muito. Um jogo que eu lembro muito... Dois jogos que eu lembro... muito da minha época, além de alguns da LucasArts, né? Então, eu sempre, tipo... Eu não joguei Monkey Island, mas eu joguei do Indiana Jones, eu joguei... Que é muito foda mais também. Então, exato. Os jogos do Indiana Jones são muito foda. E... Eu joguei depois o primeiro Monkey Island e tal, mas... o que eu jogava era... Um que chamava F-15 Strike Sim, Eagle. Sim, Strike Eagle. Ele pode crer. Que era muito. Que era meio louco. Simulador, era né? Era simulador. Então, tipo, imagina, mano. Era difícil. Era difícil. Eu tinha 7 anos de idade e, tipo, ia tentar lá, tipo, explodir uma bomba no Golfo. Tá assim. Matar uns iraquianos ali, tá? Não entendi o que era aquilo, mas. Mas era da hora, tipo, sei lá, era muito louco ver. Eu lembro que, eu acho que se não me engano, eu joguei o 1 e depois, logo depois, eu joguei o 2, que tinha chegado o 2. E o 2 tinha, tipo, uns gráficos e tinha um pixel art muito louco de, tipo, dos aviões, tá ligado? Que você escolhia e tudo. Era muito foda. Eu preciso ver se eu consigo umas imagens. Animal. É muito louco. Animal. E o segundo era Rebel Assault, cara. Rebel Assault, classiqueira. Eu joguei muito, mas excelente, muito excelente. Rebel Assault. Classicão, mano. Esse foi o meu pré-conhecer você, mas aí depois aí a gente fala de nós dois mesmo. Na adolescência foi meio parecido, assim, os jogos. E você, senhor? Cara, a minha primeira memória de jogar videogame foi que a minha irmã tinha um Intellivision. Caralho. Tá ligado? Louco. Que era um daqueles clones de Atari que tinha na década de 80 e sim, tal. Sim, sim, sim. Ela tinha ganhado do meu pai, acho, o Intellivision, mas ela mal jogava, assim. Pode a minha irmã, pra dar o contexto, ela é 7 anos mais velha que eu. Pode crer, pode crer. Então, quando eu desenvolvi idade pra jogar videogame, ela já era um pouquinho mais velha e tal, não sei sim. o quê, né? Então tinha essa parada do Intellivision. E quando eu fiz... Aliás, o jogo que eu mais me lembro do Intellivision é aquele tênis de Atari. Pode crer. Que é modo simplão, mas é mó da hora. Era mó da hora, era mó da hora. E logo depois eu ganhei um Master System. Que eu lembro que eu... Você e o Daniel são da SEGA, né, cara? A gente é ceguista, cara. Totalmente, velho. Porque eu morava... Eu morei até os 22 anos na Zona Norte de São Paulo. Pode crer, pode crer. Eu morava até os 5 anos, eu morei muito perto do metrô Santana. Pode crer. E depois a gente mudou pra cima, assim, né? Subimos na vida. Subimos na... aí subimos o morro ali e tal. Pode crer. E aí, logo que a gente mudou, a gente ganhou um... A gente acabou de ganhar um Master System no Natal anterior, assim. Sim, sim, sim. E, cara, eu pirava no Master System, assim, cara. Jogava coisa pra caralho no Master System. Jogava os Alex Kidds. Desde o Miracle World, que é o mais normal, até tipo Lost Stars, uns Alex Kidd, Shinobi World, tá sim, ligado? Sim, sim, sim, sim. O jogo do Rambo era demais, do Master System, que tinha pistolinha e tal. Sim, sim, sim. Puta, nossa, que mais? É verdade. Cara, era tanta coisa, Vigilante, que é do maluquinho de andar e dar porrada. Caralho, velho. Cara, tinha muita coisa, você jogava muito, muito Master System, cara. Muito mesmo. Cara, foi ali, tua base foi ali mesmo. Foi. Qual, minha... Você lembra qual foi o seu primeiro videogame, assim, literalmente? Cara, foi o Master System. Foi o Master System. O Intellivision era da minha irmã, então não sei se conta. Sei. Mas tinha o Master System. Master System foi meu primeiro videogame. Aí eu ganhei o Mega Drive depois. Sim. E depois meu pai foi pros Estados Unidos e trouxe um NES pra mim. Ah, é. Aí, tipo, eu fui conhecer o NES bem depois do Mega Drive, assim. Nossa, o NES. O NES. Nem o Super. Não era nem o Super NES, era o NES mesmo. Que doido. O Mega Drive é foda. Mega Drive é um console foda, cara. É foda. Cara, o Mega Drive é foda, velho. É um belo videogame. Olha, tipo, eu fui ter um Super NES só muito depois, assim, mas, cara, o Mega Drive foi, tipo, a minha infância, mais que o Master System, foi o Mega Drive, cara. Pode crer. Mega Drive. O Mega Drive foi pra caralho pra mim. Eu acho que esse foi o nosso primeiro contato, de certa forma, essa época, né? Foi pra mim, os primeiros contatos com games, né? Pra mim foi meio que um bombardeio geral, assim, eu lembro que foi até engraçado, porque, tipo, na mesma época, eu acho que o primeiro jogo que eu vi na minha frente, tipo, foi meio que no mesmo esquema que você viu lá a tela verde lá e tal do bagulho. Sei. Que meu tio, ele tava jogando... Seu tio Silvio? É. Tava jogando Leisure Suit Larry. Caralho! Ele começou bem, né? Leisure Suit Larry. Pra aqueles animal. Que não, eu joguei. Pra aqueles que não conhecem, ou que não nasceram na época, ou que não lembram, Leisure Suit Larry é um jogo na qual basicamente você é um tio velho, putanheiro, e o propósito do jogo inteiro é você arranjar a mulher. É muito foda, é muito louco, cara. Mas é um esquema meio Monkey Island, então você vai lá, então. Dá um rolê. Ele é bem escrito pra caralho, né? Tem um humor animal, assim. Sim, é engraçado pra porra. Teve uma versão reloaded dele. Tem um remake do primeiro jogo. Remake do primeiro jogo pra iPad, se não me engano. Acho que sim. Eles lançaram pra PC. Pra PC, sim. Tem. Eles fizeram milhões de remakes, eu acho, do primeiro jogo, cara. É. Tem, né? Mas teve um que até o cara do original, o criador, veio e ajudou a fazer e tal. Sim, eu acho que os primeiros três, se eu não me engano, foram a mesma galera que fez. Daí sim. Começou a desandar e ficou estranho. Pode crer. E daí eu lembro que nessa mesma época, foi engraçado que minha prima tinha ganho um Phantom System. Pode que crer. Que era, tipo, um Nintendinho. Que era o NES. Um dos clones, exato, né, do NES. Exato. E daí, tipo, eu colei na casa dela, ela tava jogando Super Mario. Eu vi aquilo e falei... Caralho, cara. Que porra é essa? Ela tá pulando com uns bagulho, né? Não sei o quê. E daí, eu acho que uns anos depois... Meu tio, mesmo tio que me apresentou o Leisure Suit Larry, comprou um Mega Drive. Pode crer. E era que é o mesmo que tem hoje? Que é o mesmo que tem lá em casa. A gente tem em casa esse Mega Drive. Ó, louco, hein? E ele tinha Sonic, tinha um monte de jogo. Que é aquele escrito 16 bits em cima. Esse mesmo. Dourado, tipo um bling, né, cara? Isso deveria usar no pescoço aí. 16 bits. 16 bits. Eu devia pegar, cobrir aquela merda em ouro e pendurar no pescoço. Exato, cara. E daí eu lembro que meu tio tinha... Aproveitando a vibe, né? PS4 ostentação, tá sim, ligado? Sim. Mega Drive ostentação, cara. Daí meu tio tinha Shinobi, tinha um jogo do Rambo que era muito louco também, tinha Sonic, obviamente, que eu passei anos da minha vida pirando em Sonic, tipo, meu... É. Nossa, você sempre teve uma paixão muito grande pelo, cara, Sonic. Mas... Tudo que eu sei do Sonic eu sei por conta do Daniel, assim. Porque eu joguei muito Sonic também, cara. Eu joguei muito Sonic. É, e você também. Eu lembro até hoje quando eu vi numa revista O Truque das Mil Faces do Sonic, que era o debug. Você fazia um código no start, aí você dava o start, ficava tudo bugado, assim. Você apertava, acho que o C, um dos botões, o Sonic ia virando vários dos objetos do jogo, assim. Virava argola, virava power-up. Que doido. Era tipo um debug loucão, assim. Que da hora. Era animal. Cara, que da hora. E daí, nessa época, eu acho que eu ganhei um Phantom System, né? Daí eu pirei no Phantom System e eu ficava jogando o Mega Drive na casa do meu tio também, né? Que eu achava insano. Tipo, inclusive, eu joguei muito mais Mega Drive do que qualquer outro console, assim, pelo menos na época, tá ligado? Porque a Sega tinha os melhores jogos. Sim, cara. Eu lembro que o meu pai jogava muito Side Pocket. De sinuca. De sinuca, pode crer. Eu jogava Road Rash pra caralho. Também. Eu jogava, bom, todos os Sonics pra caralho também. Tinha uns jogos meio doidos. Na época de locadora, né? Então, sim. Ficava catando o jogo ali, mano. A roda. Ah, na época era muito difícil a gente comprar jogo na época, sim, né? Sim, é verdade. Era muito mais ir alugar, assim. E aí no Natal, seu pai te dava um jogo. Isso, assim, exato. Exatamente. Sempre alugava. Inclusive, gostaria de ressaltar que esse foi justamente por conta desse sistema que nasceu o jornalismo de games no Brasil. Sim. Foi por conta das locadoras. Das locadoras, é. Sim, pois é. Completamente. É mó fita. Inclusive o Fabão, Fábio Santana, contou a história dele quando a gente lá no Amigos. Amigos do Fórum. E ele trabalhava numa Pro loca, Games, né? Exatamente. É muito doido. Mas não era numa Pro Games, desculpa. Era numa. Que ele tinha uma locadora aí, do bairro do lá. Bairro. Aí depois foi. É, pra, depois pra a gente Games. Foi pra Pro Games, se não me engano. Começou por causa das locadoras mesmo, né? Né? É, daí eu lembro isso. Que inclusive nessa época, cara, tipo, foi meio que dividido em duas fases, né? Tipo, foi o Mega Drive quando era moleque, né? E também quando era moleque teve os jogos de PC, né? Da LucasArts. Então, pô, eu jogava Monkey Island pra caralho. Um jogo que eu lembro até hoje, jogo até hoje, tá ligado? Os jogos Indiana Jones, Day of the Tentacle, todas essas porra aí, tipo, meu, jogava que nem um viciado em crack nessa porra. Cara, eu não tinha. O primeiro adventure que eu joguei em casa foi o San Max Hit the Road. Cara, esse jogo é demais. Que era fantástico. Esse jogo é, de nova. Esse jogo é do que caralho. É fantástico. Esse jogo, inclusive, é interessante a gente botar esses jogos nas dicas aí, no post, sim, tudo mais. Sim, total. É muito fácil você achar um emulador pra esse tipo de coisa. Tem o Scam, né, cara? Tem. O Scam. É, porque, infelizmente, muitos desses jogos não dá pra você adquirir legalmente, assim, né? Mesmo porque a maior parte deles são em disquete, tá ligado? Sim, exato. Então, acho que ninguém roda disquete mais hoje em dia. Ah, mas é muito tipo, eles relançaram, sei lá, fizeram Monkey Island 1 e 2. É verdade, Sam e Max tal. É, relançaram The Dig original no Steam. Muita coisa no Steam dessas coisas. Mas tipo, Green Fandango não tem. Green Fandango não tem. O próprio Full Throttle não tem. Full Throttle não tem. O próprio Sam & Max não tem. É verdade. Uhum. Mas inclusive até o Teu fez uns episódios de Sam & Max. Fez. Eu não cheguei a jogar. Mas... É, que são os sucessores naturais da LucasArts. Exatamente. Sim. Completamente. E daí acho que foi dividido nessas duas fases mesmo, né? Tipo, Mega Drive e jogos de PC e tudo mais. E daí entrou a adolescência, né? Daí foi quando eu conheci o Falcão e tudo mais. E a gente começou a jogar PlayStation 1 pra caralho. Como é que vocês se conheceram, cara? Vocês olharam olho no olho, assim, rolou uma química e foi tal? Assim, e... Não, essa eu explico. Tava eu e o Barros, a gente tá aqui gravando no quarto enquanto tem uns amigos nossos aqui na sala, tá ligado? E um dos nossos amigos é o Felipe Barros, que inclusive eu agradeço a ele porque ele arrumou todo o som pra hoje pra gente. Sim, pro o podcast. Laptop e o som. E o Felipe Basco é do Modern Dealer, que é uma dupla de DJs muito bacana. Uh-huh. Enfim, eu e ele, a gente já era amigo há muitos anos já. E a gente entrou no primeiro dia de aula e falaram pra gente que tinha, acho que, dois repetentes na nossa classe, tá ligado? Lá vem. E aí a gente olhou, era acho que era uma mina, que eu não lembro quem que era. Aí a gente olhou no canto da sala, assim, tipo, isolado, assim, tinha um moleque meio cabeludo, tipo, desenhando na mesa, tá ligado? Aí eu e o Barzo, a gente olhou pra ele, tipo, a gente não falou nada, a gente, tipo, mano, vamos falar com ele. Uh-huh. A gente chegou... E aí, mano, beleza? Você tá desenhando os negócios? Que louco, da hora. Abrindo a carteira de merda. Não pode crer tal. Era isso que ele fazia, ele ficava desenhando. Tipo, eu repeti de ano justamente porque eu sou desenho. Porque eu ficava desenhando. Rapaz, é isso, tá ligado? Excelente. Não, e aí foi... Não rolou nenhum momento de, tipo, vamos nos conhecer. Foi, tipo... Foi meio gradual, assim. Tipo, foi, tipo, do nada a gente tava muito brother já, assim. Não. Tipo, a gente começou a fazer banda já, a gente começou a fazer um monte de coisa. Pode crer. Tipo... E aí justamente a gente... Isso foi a época do PlayStation 1 e do Nintendo 64, sim, tá ligado? 97, 97, 98. Eu tinha o 64 e ele tinha Eu tinha o PlayStation 1. E ele tinha o PlayStation 1. Uh-huh. E daí nessa época eu lembro que, tipo, meu, o jogo que marcou pra caralho foram dois em específico aí, tá ligado? Tipo, Final Fantasy VII. Sim. Pra caralho. Pra caralho mesmo. Que eu lembro do dia que eu peguei esse jogo na mão pela primeira vez. Eu lembro, mano, dos meses antes de lançar esse jogo, cara. Pode crer, que tava uma expectativa ridícula. Tava. Tipo, dava pra você cortar a tensão com uma faca. É. Assim, cara. Cara, ainda mais... Eu lembro que eu tava assim também, ainda mais porque... Tinha, onde eu morava lá em Santana, tinha uma Pro Games muito perto. Pode crer. E vira e mexe aparecia um cara lá e uma vez um cara apareceu com a demo do jogo. Uou. E tipo, a gente... Eu joguei a demo. Nossa. Tinha num jogo seu, não era... Era um brother meu. Vinha no Tobal, eu acho. Vinha no Tobal número 1, se não me engano. Isso mesmo. Nossa, Tobal, velho. Vinha no Tobal número 1. É verdade. Que era a demo, que era a primeira fase lá no reator. Que era o Claudio Barrett e a Ares. Isso. E você podia invocar o Leviatã. Exato. Dava pra ver o Leviatã. Só pra dar aquele gostinho. E você ficava. Nossa, babando. Final Fantasy VII foi uma coisa. Então, porque eu conheci através do Daniel, né? Porque eu tinha. Até aquele ponto só tinha o Nintendo 64. Eu sabia que existia o PlayStation, mas eu não, tipo. Manjava muito, assim. Não sabia muito o que tinha do outro lado da cerca, sabe? E quando eu vi aquilo, eu lembro que o Daniel falou assim: ah, fica aí uns 2-3 meses com o meu PlayStation, assim. Cara, eu juro pra você que foi tipo, aquilo mudou minha vida completamente mais uma vez, sabe? Foi exatamente a mesma aquela sensação que eu tive lá atrás com aquele clone de Space Invaders. Pode crer. Eu tive exatamente quando eu vi esse jogo. Tipo, eu vi o Final Fantasy VII e eu fiz, nossa, cara, isso é tipo, como se eu pudesse jogar um sonho, sabe? Aham, assim, total. Sabe? Caralho, as pessoas criam isso. Tá? Exato. Aí, tipo, aí foi, despirocou de vez. Assim, se eu gostava muito de videogame, já, eu, tipo... Só que eu não conhecia muita gente. Até eu conhecer o Daniel, assim, e o Barros. Eu e o Barros, a gente jogava tudo. Mas até conhecer eles, não conhecia muita gente que jogava, tá ligado? É, porque na época não era todo mundo que jogava videogame. Exato. Total. Tinha os seus 3-4 amigos selecionados que jogavam, sabe? Cara, assim, eu não tinha muitos amigos, eu ficava muito com os meus primos, né? Eu tenho dois primos, que são o Bruno e o Juliano. Sim, o Juliano, inclusive, é o Mucioli, com dois C's do Twitter. Exato. Que todo mundo fala, nossa, existe outro Mucioli. Sim, é o seu primo. É o meu primo, meu primo Juliano. E, cara, a gente sempre andou muito junto, boa, nós três. E a gente fazia duas coisas muito junto, assim. Jogava Magic. Pode crer. A gente jogava pra caralho Magic junto, assim, nós três. Pode crer. Eu joguei Magic pra... Porra, de ir nos campeonatinhos e tal. Você colou em campeonato. Porque o pai dele era mó, tipo, arroz de festa. Ele curtia levar a gente nos lugares, tá ligado? Sim, conhecer a galera e ficar da assim hora. E tal. Tio Paulo, gente boa pra caralho. Pode ir. E a gente... Eu ia muito pra casa deles, assim, passar o fim de semana lá jogando Magic e jogando videogame. Uhum. E aí, tipo, a gente fez todos os finais do Chrono Trigger nesse lance, assim, tá ligado? Eu tinha a fita... Eles tinham um Super NES, eu levava a fita na casa deles, foda, a gente ficava terminando o jogo o fim de semana inteiro, assim, inteiro. Jogamos pra caralho o Chrono Trigger. Cara, sim. Chrono Trigger mudou minha vida também, cara. Cara, é um dos meus... Cara. Foi um dos três jogos que definiu a minha infância, assim. Sim, Chrono Trigger, o Zelda Link to the Past e Secret of Mana. Sim. Foram os jogos que definiram a minha infância, assim, tá ligado? Nossa, caralho essa merda também. O segundo lá que eu tava falando, cara, é o Metal Gear. Metal Gear. Nossa, quando Metal saiu Gear, Metal cara, Gear Solid, cara. A gente pirou na batatinha, tá ligado? Quando saiu Metal tipo, Gear. Não fez sentido. Foi tipo que nem o Final Fantasy VII. Mano, as pessoas fazem isso, cara. Não, animal. Ainda mais jogo de espionagem, assim, tá ligado? Na época não era nem um pouco popular, tá ligado? Hoje em dia você vê pra caralho um jogo assim e tal. Sim. E daí quando o negócio saiu, tipo, ainda mais que tinha uma história louca, tinha uns personagens muito fortes, tá ligado? Sim, pode crer. Então, tipo, meu... Foi louco. É, eu me lembro que a gente tava jogando... O que a gente tinha... Eu joguei com os meus primos também, o Metal Gear. Sim. E a gente tinha o Piratão, né? Uhum. E a gente também tinha o Piratão. E aí chegava aquela parte que você tinha que olhar o codec da Meryl atrás do CD. E no Pirata não tinha, tá ligado? Então, o nosso tinha, o nosso só que tava tinha. Muito embaçado. Tá o nosso não tinha. Dava pra ver. Não, a gente viu no Game Facts, não foi? Não, isso foi muito antes, depois. Nessa época não tinha Game Facts. Não tinha Game Facts. Não, mas Game Facts eu também, não, velho. É, mas nessa época a gente não tinha internet o bastante pra chegar a isso. Internet era só depois da meia-noite, velho. A gente ainda debulhando, tá ligado? Pode crer. E aí eu me lembro que a gente, caralho, que porra de CD que é esse que o cara fala pra olhar atrás, né? Sim. E a gente andou o jogo inteiro olhando impossíveis caixas de CD. Caralho. Não, deve ser alguma coisa dentro do jogo, tá ligado? Nossa. E a gente olhando no cenário, todos os cantinhos do cenário até achar. Aí, tipo, acho que foi um dia que eu fui na Pro Games, depois e tinha uma revista falando, tem que olhar na caixa atrás do CD. Puta que pariu. Então era como isso. Assim, como assim? Tá ligado, mancada, tá ligado? Foi foda. Mas Foi. Metal Gear foi foda. Puta jogo. Foi, é um puta jogo. Metal Gear foi era foda. Isso puta, era e, foda. Cara, eu lembro até hoje, assim, Final Fantasy VII, virando madrugadas com os meus primos pra matar todas as weapons e pegar todas as coisas, tá ligado? Sim, sim. Mano, foi um dos poucos jogos que eu cheguei a ler aqueles, tipo, aqueles facts complexos mesmo, assim, de você preparar sua parte certinho e tudo mais. Era, tipo, coisas muito específicas. Eu fiz tudo isso. Sim. Se não me engano, eu bateu, tipo, 1.000 horas, assim. Bateu 1.000 horas. Cara, é bem possível. Esse jogo é um jogo que merece 1.000 horas. É. De jogo. Eu vendi o meu Super Nintendo pra comprar o Final Fantasy VII original, cara. Então, é tipo isso. Foi tipo um bagulho assim, tá ligado? Eu perdi as contas quantas vezes eu terminei. Então, sabe, também, várias assim. várias vezes. É tipo isso. Nessa época da adolescência, eu acho que outra parada que me marcou muito foi logo depois... Tipo, passou o PlayStation 2 e tudo mais. Ah, não passou o PlayStation 2. Tipo, foi logo depois do PlayStation 1. Que eu acho que eu tinha vendido um PlayStation 1, daí eu peguei um Dreamcast. Só. Pode crer. Cara, esse videogame fez a minha cabeça, cara. Eu não tive... Na época eu não tive Dreamcast. Cara... Eu tive Sega CD. Nossa, que eu tenho cara. Até hoje em casa ele. Sega CD. Mas eu como eu era muito ceguista, sim. Me frustrou muito não ter tido um Saturno na época que saiu. Pode crer. E nem Dreamcast. Puta, é verdade. Eu fiquei, né? Caralho, eu quero. Cara, eu lembro de querer muito Saturno, assim, tipo, mano, eu quero Saturno, caralho, Saturno. Porque passava propaganda na TV aqui no Brasil, inclusive, de Saturno, sim, né? Sim. Tipo, caralho, Saturno, Saturno, Saturno. E, tipo, não tive um Saturno, cara. Puta, velho. Cara, mas eu acho que se você tivesse um Dreamcast, você ia ser um velho saudosista que nem eu, cara. É, não, total. Foda, total. A gente jogou muito Power Stone. Power Stone era bom. Isso foi um jogo que me marcou muito. Power Stone é animal. A gente passava horas se divertindo. Sabe essa coisa? Era um jogo coisa... de luta muito simples, mas era muito legal, sabe? É, exato. Era tipo muito, muito tempo a gente passou. E é um jogo de luta que, tipo, as pessoas não seguiram o exemplo até hoje, cara. Eu acho surreal isso, cara. Tem pouquíssimo, né? Pouquíssimos. Daí teve Shenmue também. Sim, é verdade. Que é absurdo. É um clássico dos clássicos, eu me frustro até agora de não ter jogado dois. É. E qualquer outro. Mano, tipo, tinha um Sonic Adventures, né? Sim, sim. Eu acho que nessa época, uma coisa que me marcou também, que foi muito importante, porque eu, tipo, eu acho que eu fiquei meio recluso durante a época que eu joguei esse jogo, foi o Zelda, Ocarina of Time. Sim. Ocarina of Time foi uma coisa que pra mim foi, tipo, ficou. Foi muito louco participar daquele universo que não era tão realista, tipo. E filosófico, como era, tipo, Final Fantasy VII, sim, tá ligado? Uhum. O Xenogears, que era outro que eu jogava pra caralho. Sim, assim. Xenogears, né? Então, é um puta jogo. Mas era aquela coisa de, tipo, fantástica, sabe? De, tipo, nossa. Mundo de fantasia colorido, tipo, do bagulho da hora. É, belíssima de ser contada, sabe? É um fantástico diferente. É tipo um conto de fadas, praticamente. E eu sempre pirei muito nisso, assim, tipo, nessa. Não em fantasia em específico, mas essa forma mitológica de se contar coisas, sabe? Eu sempre gostei muito disso, assim. Pode crer. Nossa, eu lembro que foi uma coisa que, tipo, me mudou também, assim, Zelda. Também. Na época eu não joguei, mas eu fui jogar só anos depois. Mas eu lembro que eu ficava, cara, tipo... Porque na época eu troquei o meu Nintendo 64 pelo meu PlayStation. Pode crer. Então, o meu único arrependimento foi não ter podido jogar o Ocarina of Time na época por causa disso, assim. Sim. Mas o jogo fantástico também, fantástico, belíssimo. E uma coisa que eu lembro muito do Ocarina of Time, pelo menos pra mim, foi o primeiro que eu vi outros moleques da minha escola falando sobre videogame, tá ligado? Até cara, então, foi um jogo massivo, né, cara? Foi. Até então, jogo. Tipo, não tinha muito. Tipo, a galera falava de um GoldenEye de vez em quando e tal. Mas é que lembra que, tipo... Mas foi, o Zelda era, tipo, a galera se reunia, os moleques total, se reuniam. Total. E começou a falar de Zelda, e, tipo, tá moleques completamente diferentes uns dos outros. Sabe? Tipo, uns playboys, uns caras legais, os caras... O Ocarina of Time foi uma brisa que, tipo... teve o mesmo build-up que o Final Fantasy VII, assim. Foi o maior hype, tá ligado? Foi, quando tava, pra caralho. Quando foi. Dava pra lançar, assim... Ah, Zelda... Bah! Foi foda. Explodiu, cara. É. Explodiu na cara de todo Inclusive, mundo. Inclusive, na época, a Nintendo fez... Que era, acho que a Playtronic ainda na época, que fez uma puta campanha aqui no Brasil. Sim, fez, teve uma né? puta campanha. Cara. Lançaram os cartuchos dourados. Sim. Lançaram uma versão que era uma caixa grandona que vinha com guia de estratégia. Sim, pode crer, cara. Pode crer. Nossa, é verdade. Eu lembro que quando abriu a Blockbuster aqui no Brasil... Sim. Os caras colocavam aqueles quiosques pra você jogar e tinha o Ocarina of Time pra jogar no quiosque da Blockbuster. Tinha mesmo. Era uma puta campanha fodona, assim. Os caras foram longe no bagulho. Foram bem longe. Cara, nesse meio tempo também, uma coisa que eu conheci foram os fliperamas, né? Então, fliperama, exato, né? Porque é você tem muito essa história do fliperama. Tenho, cara. Eu sempre ficava fascinado pela galera que ficava no fliperama, sabia quem que eram os moleques, sabe? Uhum. Do bairro, o que fosse. Mas eu nunca ia. Tipo, eu era menino de prédio demais. Eu conheci porque... Nossa, direto, cara. Porque nessa, tipo, louco. Eu passava as minhas tardes nessa Pro Games perto de casa, assim, tá ligado? Então, tipo, conhecia muita gente diferente que ia lá, não sei o que e tal. E aí um dia eles botaram um fliperama lá. Nossa, e, tipo, a galera começou a ir pra jogar fliperama. Então, pode isso ser. É uma brisa muito louca. Eu lembro que tinha um curto... Curto não, acho que foram alguns anos aí... Na qual locadoras tinham os lugares pra você pegar e sentar tinha, e jogar, tá tinha. É verdade. De casa, lembra? Quando eu morava na Zona Sul, que tinha um lado que, tipo, você alugava os jogos e daí tinha, tipo... Tipo uma salinha, né? Uma sala com, tipo, umas três televisões. E você pagava pela hora, né? Isso eu lembro disso. Testar o jogo, total. Eu lembro disso. Tinha muito disso e aí eles instalaram um fliperama. E aí fudeu, tipo, nossa, que animal, não sei o quê. Se eu não me engano, o primeiro máquina que colocaram naquela locadora foi o... Acho que foi algum Fatal Fury, acho que o Real Bout Special, se não me engano. Nem o fliperama completo sem Fatal Fury, né? E aí, tipo... Aí, caralho, tipo, pirando no fliperama e tal, não sei o quê. E aí comecei aí nos... Tipo, no mundo dos fliperamas. Sim. Que é muito foda, cara. A cultura do fliperama naquela época era muito foda. Era muito louco, cara. É, tipo, você num lugar... que, tipo, tinha as pessoas que curtiam um jogo e se desafiavam e reconheciam habilidade uma da outra, uhum, assim, sim, e tal. Sim, sim, e sim. Te... E mesmo se você não era um cara bom, mas você se esforçava e tal, os caras meio que te acolhiam e te ensinavam, sim, a parada, assim, tá ligado? Uhum. Pode crer. Era meio que uma irmandade, assim, o bagulho. Isso é louco, cara. Era uma cultura muito foda, assim. Então, cara, eu acho que isso é uma coisa que pode ser dito entre nós três, que o... Eu acho que sempre... Pra gente sempre teve esse fator social, sim, dos games. Sim, né? Sim, sim. De comunidade e tudo mais. Exato, tipo, definitivamente o videogame foi o que solidificou a nossa amizade, sim, tipo, fato, entre, uh-huh, os nossos amigos e, sim, tudo mais, sim, tá ligado? E a mesma coisa com você, assim. De, não, tipo... com certeza, cara. E o fliperama é um bagulho foda que acontece até hoje, até em lugares que tem essa cultura ainda viva, é que é um bagulho que reúne gente de todo canto, é, sabe? É, exato, canto, exato. Só precisa de uma ficha, dele, sabe? É, você é, pode, exato, vir lá do cu do Judas de São Mateus, tá ligado? Se você tem uma ficha, você joga, tá? Você joga, tipo, e a galera joga tudo junto. Tipo, não tem, não tem grana, não tem cor, não tem nada, tá ligado? Tipo, LOL é o jogo, saca? Exato. Pode crer. E é um bagulho muito foda esse, eu acho. Eu lembro que isso foi até mais ou menos na época do... Das primeiras lan houses, lembra? Sim, sim, sim. Essas coisas, assim. Então, nossa, tipo, a gente pegou bastante lan house, né? Disso, cara. Época de lan house, sim, a gente total, pegou bastante. Total. Sentava lá e tal, virava a noite, pedia umas pizzas, tá ligado? É, isso, corujão. Corujão. Nossa, muito uns louco, dois, cara, três corujão que eu lembro, no mínimo. Jogar assim, Counter-Strike no corujão ali. Porra, cara. A gente jogava demo muito do Battlefield, isso que eu ia falar. Sem parar. É bizarro isso, a gente, porque o Battlefield na nossa cabeça era uma coisa muito louca, né? De você pega um avião, dropa ali, mata os caras. Era surreal. Surreal. Não era só o counter que era, tipo, mesmo, mata um cara no mapa. Era, tipo, surreal. Era além, assim, disso, tá ligado? É, tipo, ah, vou pegar aqui esse navio, sabe? Vou pegar esse bar. Era, tipo, muito louco. Eu assim, lembro que era, tipo, mano, sei lá quanto tempo antes de lançar o jogo e só tinha demo lá. É. Se contentava com uma fase, tá ligado? Tipo, tava ótimo, né? Tava do caralho, cara. Foda. Passou a madrugada inteira jogando essa porra. Foda, mas acho que o ponto principal é que videogame... Videogame formou muita amizade e... Sim, completamente. Formou caráter da galera, formou, assim, de certa formou, forma, sim, né, cara? Cara, eu sempre me pergunto, às vezes, por que que eu sempre gostei de ler, talvez, ou sempre gostei de, tipo, psicologia, o que for. E eu vejo isso justamente, tipo, no, nos jogos que eu joguei. Eram sempre alguma coisa com alguma carga dramática ou com alguma história. Do Star Fox... E da treta do Fox com o pai dele. Cara, e com Star o, Fox era demais. E com também, todo era o demais, time dele, o Final Fantasy, com crise de identidade, todos esses negócios. Xenogears com psicologia lacaniana, sim, básica, sabe? Assim, tipo, essas coisas. Isso me fascinava, eu acho que muito. Por isso, realmente, de fato, é a resposta, sabe? Tipo, isso formou meu caráter mesmo, sabe? Não, mas com certeza, cara. Tipo, esses jogos da LucasArts antigos, cara, tipo... O seu traço, eu sempre falo traço, isso. E eu devo meu senso de humor a isso. É, eu também acho, eu sempre caralho, acho. Saca? Total, total. Esses eram jogos, tipo, muito engraçados. Até Indiana Jones, que não era tão engraçado, era hilário, tá ligado? Exato. Exato. Tipo, não era não só, tipo, engraçado por engraçado, tipo, um bagulho com umas sacadas muito fodas, sim, assim, exato, né, cara? Exato. É tão foda que, por exemplo, eu jogo Monkey Island, meu, sei lá, de 5 em 5 anos. Eu joguei, cara, uns 2 anos e, mano, rachava o bico, tá ligado? Rachava o bico, era muito bom, cara. É, meu, muito verdade. Bom. Animal. Legal, hein? Nossa, porra, essa porra, acalentou, tempo, né, caralho, acalentou os corações que a gente... Nossa, ela acalentou. Eu tava, mano, juro pra você, em algum momento eu falei, mano, eu não posso chorar, velho. Eu tava lembrando desse negócio, não, eu não posso chorar. Foi uma época muito foda, assim. É possível, foi muito bom. Videogames são um bagulho louco. E ainda são, eu acho que assim... São. Eu, tipo, eu certamente, apesar de... Tipo, é uma pena que, por exemplo, eu fui formado em cinema e tudo mais, e eu não tenho mais tanto o amor que eu tinha por cinema quando eu tinha antigamente. Uhum. Eu sinto que eu tenho muita sorte de, tipo, hoje trabalhar com games e na área de games e conseguir guardar com muito carinho todas essas... Até hoje você tem aí, sim, umas raras pérolas que, tem, tipo, trazem você de volta àquela época. Tipo, meu, tem, sei lá, cara, que nem já falou num podcast aí, Mass Effect 2. Mano, exato, Mass Effect traz a mesma coisa pra mim. Battlefront 2, exato, o Journey, quando o Fez, sabe? Tipo, foram coisas que, tipo, que pegaram. De um modo sentimental, digamos. Né? Com certeza. Isso continua mesmo. Você absorve como uma forma de arte ali, tá ligado? Tipo, uma parada te afeta. É muito engraçado. É. Mas enfim. Contem pra gente as suas experiências. Exato, de infância com games e tal. Que é sempre legal, né? As madrugadas perdidas de sono aí. Exato, contem lá no Converse. Exatamente. E, bom, ficaremos por aqui com jogos. E vamos para mais coisas do passado. Mothership Connection. E aí, voltamos com mais coisas boas, tipo cerveja e quadrinhos. Sim. E música. E música. E música, é, seguindo o assunto do bloco anterior, de coisas que a gente fazia quando a gente era moleque. Nostalgia, nostalgia é uma coisa bela, nostalgia, né, cara? Nostalgia é uma coisa... Cura todos os corações. Não, cura, pra cura. Todo mundo, cara. Cura todo mundo. Mas e aí, cara, o que vocês liam de quadrinhos quando vocês eram moleques, hein? Cara, é... Quando eu sempre li coisa pra caralho de quadrinho, assim, eu lembro que era meio que costume em casa, quando eu era pequeno, eu ir com o meu pai pra casa da minha avó. E aí a gente sempre parava numa banca de jornal ali perto, tá ligado? Uhum. Era uma daquelas bancas grandes com coisa pra caralho, não sei o quê. E eu, tipo, sempre comprava alguma coisa, assim. Alguma coisa, pode tipo, crer. Não importa o quê, eu comprava alguma coisa pra ler, assim, saca? Uhum. Pode crer, pode crer. E aí nisso eu acabei conhecendo um monte de coisa. Obviamente eu era muito pequeno ainda pra meio que pra discernir as coisas boas. Nas das montas, ruins. Das claro, ruins sim, e tal. Sim. Mas nessa época eu comecei a ler muito, muito coisa da Marvel, assim. Pode crer. Quadrinhos Marvel, assim. É, muito, bastante X-Men. Eu li X-Men pra caralho. É, desde aquela fase que rolou o reboot, que eram os volumes desenhados pelo... Cara, esqueci o nome. Pelo Jim Lee. Uhum. Pode crer. Sim, sim, sim. Né? Sim. Quando, bem quando, acho que foi quando o Jim Lee começou a pegar X-Men. Foi. Né? Que mudou tudo. Que mesmo. Mudou pra caralho e tal. Lançou uns três volumes de X-Men. E aí começou a serializar, acho que era... Fabulosos X-Men, começou a ser no Brasil. Eles eram fabulosos. Eles eram fabulosos, cara. Eles eram os fabulosos. É tipo o Hulk, ele é incrível. Ele é, cara. Eu sempre curti muito esses adjetivos, né, cara? Amazing. O espetacular Homem-Aranha. Os fabulosos X-Men, o incrível Hulk. Tipo, tem que compensar alguma coisa, né? Por que tem um adjetivo? Verde gigante, óbvio que ele é incrível. Cara. Mano. Tipo, Hulk, foda pra caralho, né? O fodão. Hulk, ele é verde, né? O verde Hulk. Mas, cara, sempre pirei muito em X-Men. É, um pouco em Homem-Aranha também. Uhum. Mas muito mais em X-Men, assim. Eu li X-Men religiosamente desde essa época até quando rolou a Era do Apocalipse. Pode crer. Até um pouquinho depois da Era do Apocalipse, que aí me encheu um pouquinho o saco e eu dropei, assim. Eu achei engraçado que todo mundo acompanhou o X-Men de um jeito ou de outro. Sim, tá, né, cara? Tipo, assim, é bem impressionante. Ou pelo quadrinho ou pelo desenho animado por os dois, tá ligado? É. Tipo, todo mundo teve uma fasezinha X-Men, assim. Eu tive uma fase X-Men forte pra caralho também. Eu não acompanhava tantos quadrinhos, mas o desenho animado assistia... Meu. Assiduamente ali, tá? Sim, aquele desenho era horrível. Que, tipo, todo mundo se fudia o tempo inteiro, cara. Era bizarro. Todo mundo se fudia. Eu tenho uma revelação aqui pra contar. Você nunca leu quadrinhos? Não, nunca. Li nenhum quadrinho. É uma farsa. O que é um quadrinho? Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Tinha um jogo, uma das minhas memórias mais fortes com essa. Eu li alguns quadrinhos. Eu não era tão fissurado. Eu li alguns quadrinhos. Assisti bastante a série, que essa série é 10. Uh-huh. Mas uma coisa que eu lembro muito do X-Men é que existia um programa de animação antigamente, bem antigo, assim, tipo, que você fazia animações rudimentares, assim, simples, tipo, meio de stop motion e tudo mais. Sei. E tinha um que era do X-Men, com personagens do X-Men. Ah, cara. pode crer. Você lembra disso? Eu lembro. Então, isso, eu joguei muito disso, porque eu gostava de fazer umas histórias nada a ver, tipo... Pode crer. Chegava o Wolverine, aê, caralho, foda a porra toda. É. E tipo, eu ficava dublando, tá ligado? Os caras, assim. Louco. Eu adorava ficar fazendo isso, tá ligado? Animal. Que animal, e isso, cara. Foi uma coisa que eu lembro muito de X-Men por causa disso. Pode crer. Cara, eu li coisas da DC, eu li... Indo totalmente no hype, eu comecei a ler muito Batman na época da Queda do Morcego pra frente. Sim, Batman, né? Foi uma coisa que eu cara, li. Cara, eu fui começar a pirar no Batman, tipo, não tarde, mas assim, quando era moleque, eu acho que eu nunca chegava perto de um quadrinho da DC direito, tá ligado? Tipo... Eu curti muito a Queda do Morcego, que foi uma puta série, saga animal, assim. Pode até um pouquinho depois, quando veio aquela piração do Azrael, do Batman meio cyber, não sei sim, o quê, tá ligado? Sim. Até que eles inventaram o Xaveco de fazer outra espinha de titânio pro Bruce Wayne. Puta, né? E tal, né? Aquelas ideias, né? Que coisa cara. De quadrinho coisa americano, de quadrinhos, né, lógica cara. De quadrinhos, cara. É, lógica é, de quadrinhos. É e... Dragon Ball, essa porra. Né? E Super-Homem da morte pra frente, assim. Pode crer. Né? Mas eu nunca gostei do Super-Homem, cara. Acho o Super-Homem puto herói chato, assim. Cara, eu também, de verdade. Eu gostei da morte. Tanto que ele é tão chato que eu gostei muito da morte dele. É. Foda quando ele voltou, né, cara? Então, e aí... Mas posso falar? Aquilo era tão bizarro que era da hora. Eu tinha aqueles quatro quadrinhos. Eu também tinha. Eu tinha esses quatro quadrinhos. Posso falar? Era muito pirado, porque não fazia sentido nenhum. Não, não fazia, cara. Legal, é a história do aço, cara. Do negão. Cara, o Shaquille O'Neal, velho. Que porra é aquela? Shaquille O'Neal, meu, com armadura de aço e um martelo arrebentando caras. Era mó fita, tipo, era muito... Era muito estranho. Sim, cara. Muito... É que é engraçado que depois que ele morreu, eles criaram, tipo, mano, sei lá, uns 5 personagens X pra entrar no lugar do Superman. Então tinha o Superboy, tinha o Aço, tinha, tipo, tinha, meu... Tinha o Jael, né, que era o, tipo, clone do... É, tinha os quatro fake Super-Homem lá. Que era o... Aí tinha o Super-Homem de preto. E o mais louco que era aquele que era metade homem, metade máquina. Que era o vilão, né, no fim. Que acabou sendo o vilão, no fim das contas, né? Era ele, o Exterminador, que era o de óculos. Isso, com aquele óculos de laboratório, Ele, de óculos, aí tinha o Superboy e o Aço. Eram esses quatro. Fita, e aí, quando o Super-Homem voltou de verdade, ele tinha mullets. É verdade. Cara, o Superboy parece que tiraram o cara de uma boy band dos anos 90. Sim, né, cara. Com aquele cabelinho raspado do lado, nossa, assim, né, cara? Cara, ver aquilo. Era bizarro. Bizarro. Cara. Ele é tipo o bad boy de boy band. E, cara, eu lembro, tipo. Como é uma merda, né, cara? Porque ele não tinha. O Superboy, ele não tinha super força. Ele tinha telecinesia tátil. É outra fita. Telecinesia tátil. E qual que é a história do Superboy? Você sabe de onde que ele surgiu? Ele era clone. Fizeram ele com as células do Super-Homem. Ele foi criado em laboratório e tal. Ele escapou do laboratório, se não me engano. Fumar cigarros e beber cerveja. Algo assim. E usar uma jaquetinha. E levantar minas extremamente. De biquíni. De biquíni, de gostosas. Cara, foi muito ruim. Foi muito ruim. Terrível, né? Cara, eu lembro que eu comecei a pirar em quadrinho de super-herói, velho. Tipo, porque até um determinado momento eu lia... Sabe, tipo, quadrinhos de comédia, né? Tinha o Calvin, o Agarro Horrível. Nossa, tipo, a galera era foda. A galera era muito foda. E daí, tipo, eu comecei a pirar um belo dia quando eu descobri Spawn. Spawn, cara, isso Spawn. Fudeu minha cabeça. Então, cara, isso que eu quero saber, como é que foi a sua história? De quadrinhos? Não, foi meio que isso. Onde você começou? Eu comecei lendo umas médias antigas do meu pai. Meu pai tinha, tipo, uma coleção de média enorme, assim. Daí eu li as médias. Média é, tipo, um dos alicerces do quadrinho norte-americano. Sim. Cara, média é muito foda. Daí eu li, de assim, verdade. Eu rachava o bico, porque era podre pra caralho, né? É. E daí, a partir daí, fui, saca, lendo outros quadrinhos, saca? Tipo, que nem eu falei, Calvin Haroldo, sempre curti muito, saca? A Garo Horrível, sempre curti pra caralho. Uhum. E... Admito que até Garfield também ia curtir pra caralho, tá ligado? No começo você gosta de Garfield, exato, cara. Exato. Não dá pra você culpar uma pessoa. Lógico, por curtir Garfield, assim. Não. E, tipo, Maurício de Souza também, tipo, nem sempre tem umas piadas incríveis. Eu concordo, muito louco, cara. Tipo, concordo. Turma e daí, da Mônica, tipo, clássico. Eu fiquei nessas assim e então, tal. E daí eu lembro que lá perto de casa abriu uma Forbidden Planet. Clássica Forbidden Planet. Pra quem não sabe, Forbidden Planet era uma loja de coisas fodas no geral. Então tinha quadrinhos, RPGs, tinha uns... Tinha Magic. Magic pra caralho. E daí, cara, muita gente ia lá pra jogar Magic, inclusive, sim, né? Não, tinha umas mesas lá pra você jogar D&D, jogar um Magic e tal. Era muito louco. E daí eu lembro que eu vi que abriu, eu fui colar pra ver, daí eu fiquei fuçando os quadrinhos. E daí eu vi Spawn, eu falei, uou... Que porra é essa, né? Tipo, logo na época que lançou no Brasil, assim. Sim. E daí eu comprei a primeira e fiquei lendo e falei, mano... Cara morreu, fez um pacto com o demônio, voltou como um monstro desfigurado e agora ele dilacera a galera. Mano, é pra mim isso aqui. A premissa de Spawn é uma coisa que, tipo... Sabe uma coisa que me marcou muito quando eu tava lendo Spawn? Foi o capítulo em que ele vai falar com a esposa dele. Sim, cara. E que ele vira branco. E, tipo, você não tá entendendo, tá ligado? Porque ele é negro, o Simmons é negro. E aí ele fala, foda-se vocês, eu vou usar meus poderes de Spawn pra virar humano e ver minha família. Uhum. Só que ele, tipo, vira um branquelo loiro, tá ligado? E ele não consegue se transformar nele de verdade, assim. Que fita. E, tipo, ele fica pirando, não, porque eu sou negro, na verdade. E, tipo, rola um, meio que um drama em cima disso, assim, tá ligado? É a maior fita, cara. Que louco. Spawn era um mindfuck da porra. Era um mindfuck porra, do caralho. Cara. Era um quadrinho insano, cara. E era violento pra caralho. Daí eu lembro que depois que eu peguei o primeiro, eu consumi geral, assim. Tipo, lançava os spin-offs com o Violator ou com o whatever, tá ligado? Tipo, eu comprava, mano, marrou. Nossa, em compensação, aqueles outros quadrinhos da Image, vou te contar, velho. Nossa, o Wildcats. Nossa, Nossa, tudo uns tipo clone pirata de X-Men, de Marvel, assim, né, bizarro, cara? Então, daí a partir do Spawn... Wildcats era nojento, cara. Velho, é verdade. E daí a partir do Spawn, acho que, tipo, na mesma época do Spawn, eu comecei a curtir X-Men também, só que daí, como eu falei, eu não acompanhava tantos... Eu comprava os quadrinhos esporadicamente, né? Uhum. Eu acompanhava mais o desenho animado, que eu achava muito louco. E daí, por um curto período, eu tive uma fase meio Homem-Aranha. Uhum. Eu curtia bastante Homem-Aranha. E daí eu meio que bodiei do Homem-Aranha. Daí, sacou? É, essas coisas, vai. Acontece, aí, acontece. Eu acho que foi a partir. Eu acho que eu comecei a bodear de super-heróis no geral quando comecei a pirar mais em mangá e anime, assim, tá ligado? Pode crer. Pode crer. É, eu também. É. Foi mais ou menos assim. Eu, cara, uma coisa que eu gostava muito de ler na época era Gru. Gru, tá ligado? Cara, Gru era muito foda. Louco. Gru era muito louco. Gostava muito de Gru. É verdade. Mas eu lembro que, por exemplo, o anime, ele andava muito junto com esse rolê, porque, tipo, tinha afinada a Rede Manchete, né? Ah, sim. E, mano, então isso foi a porta de entrada pro mundo do anime pra muita gente. Cavaleiro região, do Zodíaco, né, cara? Antes da gente entrar na parte de anime, deixa eu contar a minha parte. Quando eu comecei. Conta porque, sua história, conta porque sua história. Porque anime já é um outro. Vai longe, vai longe. Já é outro planeta. A minha história foi o seguinte: o meu pai colecionava desde que ele era muito, muito moleque quadrinho da Disney. É uma coisa que não tem mais. Você raramente acha na banca. Mas, desde os anos 50. Aliás, tem uns quadrinhos da Disney que são foda, então, né? Então, justamente. Desde os anos 50, a Disney publicava quadrinhos. Sim. Eram várias franquias, né? Dentro da Disney tinha Pato Donald, Mickey, Pateta. Todo mundo tinha uma série própria. E eram muitos e muitos quadrinhos. E o meu pai, tipo, tinha uma coleção de, assim, sei lá, tinha 1.000, 2.000 quadrinhos da Disney. Caralho, assim. Cara. Nossa. Que insano. Era muita, muita, muita coisa mesmo, assim. E eu basicamente li isso, assim, porque, tipo, era muita coisa. Então era, tipo, material que eu li, tipo, de cabo a rabo, assim. E tinha, justamente, como você mencionou, tinha as edições de ouro, que eram umas edições maiores, com as melhores histórias. Meu, tinha uma, eu lembro, juro pra vocês, foi, pra mim foi inesquecível, assim, foi a edição de ouro do Tio Patinhas. Cara, caralho. Esses quadrinhos do Tio Patinhas, velho. Velho. É foda. É foda. Foda, é foda. Ele conta a história a origem, da família, né? Da origem do McQuack. Cara, tipo, animal, por cara, favor, se você tá ouvindo isso, cara, sério, para o que você tá fazendo. E tenta achar. É, cara, dá um jeito de ler essa porra, cara. É animal. É animal, cara. É animal. É tipo. Foda. Não tem nada igual. Tipo, eles contando e como a família foi, assim, é muito louco porque, tipo, o Walt Disney, por mais que ele tinha posições políticas muito estranhas hoje em dia e tudo mais, ele era um cara que tinha uma consciência de botar discussões políticas e filosóficas nos quadrinhos dele. Assim. Cara, ele desde sempre, tá ele ligado? Ele tinha uma concepção ali com de entretenimento então, pra criança que era muito única, tá ligado? É muito louco como ele fala sobre capitalismo e sociedade, por exemplo, inteiro nesse negócio. É, tipo, um negócio muito interessante de se contemplar, sabe? Assim? Paralelamente aos quadrinhos da Disney, outra coleção que meu pai tinha era do Asterix e Obelix. Sim. Ah, é verdade, Asterix e Obelix, então, claro. E que você velho, claro, sempre lia, a gente sim, colava caralho, em casa. Pra caralho. Quando eu e o Daniel a gente se conheceu, era assim, a gente colava em casa e ficava lendo Asterix. Eu e ele, assim, tipo, olha isso aqui, que louco. Caralho, ah, que louco. Eu tinha ele as mostrava... minhas, ele tinha as deles, a gente pode crer. Ficava lendo, tá animal, ligado? Animal. E, mano, isso foi pra mim, é assim, é aquele humor europeu meio. É, nada a ver. Uh-huh. Mas, cara, eu mas acho é animal, muito louco até hoje. É louco. Obelix, meu, as melhor histórias, dupla. É. E não só isso, cara, a forma que eles conseguiam construir as histórias baseadas numa temática, isso pra mim sempre foi muito da hora. Cara, eu nunca li o Asterix, eu só assisti os desenhos. Sério? Cara, lê os quadrinhos que a gente tem a coleção, cara. Animal, animal. Porque isso foi uma coisa que, tipo, foi muito base, pra gente, principalmente em questão de expressão e pra tudo caralho, mais. Pra caralho. É tipo, é de uma... E humor também, cara. É de um virtuosismo, assim, sabe? Uh-huh. É absurdo. Muito foda, assim. E é um humor muito refinado, assim, é louco, velho. Foda. Mandam muito. Eu acho que essa foi definitiva a minha base. Mais pra frente, de fato, eu tive super-heróis e tudo mais. Uma coisa que todo mundo... É engraçado que eu só fui descobrir que era uma bosta depois que eu fiquei mais velho. Mas uma coisa que na época eu pirava é quando rolou aquele Marvel vs. DC. Nossa. Cara, quando isso rolou também, minha cabeça explodiu, então, cara. Eu fiquei, nossa. Pra você ter uma ideia... Cara, eu acho que eu já achava isso ruim na época. Sério? Então, eu acho que eu já achava ruim, cara. Porque eu nunca fui muito dos quadrinhos de super-herói. Pode crer. Aquele, quando eu vi aquilo, eu falei, não, isso daqui eu preciso ter. Isso eu preciso comprar, sabe? Assim? A série Versus foi até que legal. Pode crer. O Amálgama é uma bosta. Não, o Amálgama depois é horrível. Que é tipo Wolverine com Batman e tal. É horrível isso. Aquilo é uma merda. Eu digo a série Versus. A série Versus é legalzinha. Então, e foi uma fita pra você ver como foi profundo isso em mim. Eu sentava na casa da minha avó e eu lia isso. Tipo, no gravador que eu tinha, um gravador X de voz. Eu abri o quadrinho, botava o gravador e começava a ler o quadrinho. Tipo, porque eu queria lembrar. Caralho, depois, animal. Assim, era, tipo, que animal. Foi uma relação muito cara, forte. Isso rolou meio que a gente tava discutindo do Ocarina of Time. Sim. quando rolou o Versus, tipo, a galera da escola, tipo, todo mundo comentando, todo mundo, assim, tá ligado? É verdade. É uma fita isso, né? Foi um evento, assim. Eu lembro bastante quando a gente era moleque, era Tintim. Tintim, a gente lembra bastante. Tintim, pra caralho, cara. Acho que a mãe do Daniel sempre teve uma influência muito grande, porque ela sempre... Acho que ela sempre soube, desde que a gente era muito moleque, ela sempre soube que a gente curtia muito quadrinhos. Então, ela comprava muito Asterix ali, tá ligado? Muito. Ela sempre jogava uns... Tipo, Calvin Haroldo, sempre tinha muito, ela jogava no nosso avanço. Lê isso aqui, lê isso daqui. Ela sempre deu muito quadrinho. Sim, né? Animal. Cara. Animal. E aí, animes. Aí vem o mangá, né, cara? Vamos pro outro planeta. Suddenly mangá, né? É. Bom, daí provavelmente pré-adolescência, adolescência, tá ligado? Sim, Cavaleiro do Zodíaco na Manchete. A Manchete é um capítulo à parte. É, cara, eu acho que teve duas coisas que marcaram muito nós três aqui: dois canais, Manchete e Nickelodeon. Sim. Esses dois canais, cara, pra mim, foram tipo... Não esqueça Locomotion, por favor. É. O Cartoon... Não, desculpa. Aliás, não queria falar... Assim, Nickelodeon e Cartoon também. Uh-huh. Eu queria falar Locomotion. Locomotion. Foi Locomotion e... É. E Manchete. Esses porque, dois principalmente em relação eu só não vou explicar esses dois canais pra galera, pra eles entenderem. Sim, Vamos lá. Manchete era uma rede de TV aberta. Cara, porque se eu parar... Quanto tempo faz que a Manchete fechou, faz hein, cara? Tempo, cara? Faz mó... Foi em 2000, cara. Que, 2000. Que a Manchete virou rede de TV. Isso, foi na virada. Foi em 2000, cara. Foi na virada no meio. Caralho. Então, nos anos 2000... Pra gente não ficar antes dos anos 2000, existia uma TV chamada TV Manchete, para quem não sabe. Uh-huh. Que tinha a infame revista Manchete. Verdade. Que publicou as fotos dos mamonas assassinas destroçados na Serra da Cantareira, cara. Que mau gosto. Do caralho, cara, né, eu tava acho que na quinta série e algum filho da puta levou na escola a revista Meu Manchete. Deus, gente... É impressionante que todo mundo sempre. Todo mundo estudou com aquele filho da puta que levava a foto dos mamonas destroçados. Destroçados, cara. Sim, cara. A gente tinha o nosso próprio filho da puta com os mamonas destroçados. Um mau gosto, filho da puta, mas enfim. Um mau gosto de do caralho, da puta. Cara. Enfim. Que merda, enfim. Mas enfim, Manchete. Manchete. E tinha esse cara, ele era a TV aberta, onde hoje é a Rede TV. O Glorioso Canal 9. Glorioso Canal 9. Glorioso. Acho que aqui em São Paulo, acho que nos outros lugares do Brasil são diferentes. Não, aqui em São Paulo mas pelo menos era São Paulo Canal 9. No Canal 9. Sim. E por algum motivo, passava muito anime eles lá. Eles tinham uma programação de anime insano. Tipo, eles começaram, na verdade, com muito tokusatsu ali. É. Então tinha, tipo, Changeman... Jaspion, Flashman Giban. Exatamente. Tinha, meu, fucking Metalder. Metalder, cara. Metalder era louco. E Metalder era mó pesado, cara. Morria todo mundo, cara. E ele se explodia no final, assim, cara. Metalder era mó pesado, cara. Era muito pesado, Metalder. Era muito pesado, cara. Que fita. E tinha o melhor nome de todos os tempos. Era Metalder! Metalder é muito. E ele era metade louco. Vermelho e metade azul, sim, tá ligado? Ele era um homem máquina, daí quando ele dava o soco dele, tipo, girava muito. Uns pistão, assim, os bagulhos. Isso aí, pode crer. Pode... Era foda, era foda. Nossa, eles começaram com isso daí, daí de repente, eles começaram a passar Cavaleiros do Zodíaco. Esse foi o primeiro anime que eles passaram, cara. E, velho, eu lembro que isso totalmente, meu... Cavaleiros do Zodíaco... o cérebro da molecada, cara. Eu não sabia o que tava acontecendo, sabe? Não. Pegou a galera assim... Um dos meus aniversários foi Cavaleiros do Zodíaco. Animal. Quando eu era moleque. Sim, cara. Eu tive um de Jaspion, cara. Você teve um de Jaspion? Tipo, minha mãe contratou um buffet que, tipo, montou uma mesa com... Muito. Tipo, o Dylion, tá ligado? Louco. Nossa, louco, tipo, foi uma festinha responsa, assim, cara. Eu tive já. O meu foi do Comandos em Ação. Olá. Ah, legal. J. Joe, velho. Então, foi foda. Inclusive, recapitulando um pouco o nosso bloco anterior, rapidamente, nessa única festa de buffet que eu tive na vida e tal, foi do G.I. Joe e tinha um fliperama lá dentro. Eu literalmente, minha mãe ficou putaça comigo, porque ela, tipo, fala, puta festa e tudo mais. Eu fiquei na frente de um fliperama que tinha 1942, que era aquele jogo de avião. Pode crer. Juro pra você, eu passei a festa, tipo, tinha 10 anos de idade. Passei a festa em frente, foda-se. Os meus amigos que venham falar comigo, eu joguei. Cara, mas festa em buffet só vale a pena pra ir por causa da porra do fliperama, jogar Double Dragon, tá ligado? E comer, salgadinho de graça. Comer, quitute. Sejamos francos, né? Sim. Comer. Bolinhas de queijo, total. Exato. Mas enfim, Rede Manchete. Mas é pra aí, antes da gente continuar com a programação da Rede Manchete, tem que lembrar do Locomotion também. Final do Locomotion, cara. Ah, Locomotion, cara. Sim. Cara, Locomotion era aquele que passava... O que não passaria na TV Manchete, sabe? Sim. Mesmo que não ia passar. Foi um canal que veio bem depois, bem depois. Ele veio acho que em 2003. Sim. 2002, 2003. É. E trouxe várias séries mais hardcore, assim, é, né? Meu, Evangelion, Shell, Red Baron. Evangelion, Cowboy Bebop passou Cowboy também no próximo. Cowboy Bebop, eu aquela Marionette J. Cyber Marionette J. Tinha Duckman, velho. Duckman. Samurai X. Samurai X passou na... Passou na Globo. Na Globo, né? Na Globo e no Cartoon, depois. É verdade, escroto pra porra. Samurai X. Beleza, né? Tudo bem. De boas. Enfim, Locomotion foi essa doideira louca que ensinou muita coisa louca pra gente. Mas mudando a Rede Manchete, tivemos aí Cavaleiros do Zodíaco, tá ligado? Daí lembro que tinha, mano... Dragon Ball. Não, Dragon Ball foi SBT. Começou com SBT. Não passou manchete. Porque passava o Dragon Ballzinho, a primeira temporada sem ser o Z, no SBT. Passava no SBT Dragon Ballzinho, Hey Earth e o Fly, tá ligado? Nossa, Hey Earth, velho, caceta, mano. E Fly, que é o desenho do Dragon Quest. Lembro. Que é do Fly, sabe? Lembra, que é do Dragon Quest. Que é anime de Dragon Quest. Cara, sim, eu nunca soube disso. Não assistia, mas eu sabia o que era. Era o original é Dragon Quest. Vai se fuder. É anime de Dragon Quest. É verdade. Passava no SBT. Então, mas Dragon Ball nunca passou na manchete. Não, é verdade, vocês têm razão. Dragon Ball passou no Cartoon. SBT, Cartoon e Band. Exato. Eu lembro que, tipo, eles tiraram tudo que eles podiam tirar do Cavaleiros do Zodíaco. Tipo, eles. Meu, passaram a primeira saga, reprisaram a primeira saga, daí paravam no meio da primeira saga, reprisaram de novo a primeira saga, daí eles botaram outra saga, e daí eu acho que a terceira saga, que daí eles reprisaram Ad Infinitum. Foi, cara. E daí, tipo, quando eles não tinham mais o que reprisar, a galera ficou, meu, o que vai ser agora? Porque a gente já viu esses episódios 30 vezes cada, tá ligado? Aí, de repente... Churato. Fucking Churato. Meu, posso falar? Ó, várias lembranças, né, cara? Sim, muita cara. Muita coisa lembra. Cara, a minha irmã tinha um daquele triciclo bandeirante. Lembra? Do Churato? Que era... Não. Era só o triciclo bandeirante. É, vermelhinho. Bem classicão, tá ligado? Sim. Dava pra você tirar o guidão dele, assim. Sim. E você... Eram duas borrachas. E você juntava uma com a outra, parecia aquele negócio do Churato. Pode crer. Eu totalmente tesão. Fazia aquilo. Yes. Cara, eu brincava muito de Cavaleiro do Zodíaco. No prédio, cara. Tipo, brincava pra caralho. Brincava total de cabelo. Não, muito, cara. Muito forte, cara. Eu lembro que Churato não durou muito tempo, tá ligado? Não. E daí novamente mesmo. Ficou aquele vácuo no ar. E falou assim, meu, o que vai acontecer? E depois, fodeu, velho. Depois veio o Samurai Troopers. Não, veio o Yu Hakusho, não foi? Aí, não, acho que ainda o Samurai Troopers veio antes. Veio ainda. Antes, né, cara? Samurai Troopers era bem chumbrega, né? Eu não sei. Lembro. Era os caras de armadura de samurai mesmo. É. Era como se fosse um samurai, tá um cara, um vermelho, um azul, um verde, sei, não sei exato, o quê. Sim. E era uma série meio esquisita e tal. Não durou muito tempo aí. Não. E daí depois veio o Yu Hakusho. Aí o Yu quebrou tudo, assim. Quebrou tudo. O sistema, Yu Hakusho é foda. Cara, esse é um dos melhores desenhos de todos os tempos. É animal, cara. E o Yu Hakusho, se não me engano, passava junto com Dragon Ball, agora que eu lembrei que era no SBT, não passava mais ou menos na mesma época. Yu Hakusho não, cara. Não, o Yu Hakusho passava no fim da tarde, cara. Na manchete, passava, eu lembro, 6 horas da tarde, cara, 7 horas. É. 6 horas da tarde é horário sagrado, cara, do desenho animado. Porque eu acho que nessa época eu intercalava entre ver os animes da manchete e Bikman na cultura depois. Ah, pode. Mas, cara, eu vou te falar um negócio, TV Cultura é um episódio completamente dedicado. Sim. Não podemos entrar. É, mas só fazendo esse adendo, porque eu lembro do horário, porque eu assistia os animes, eu terminava de ir os animes da Manchete, pegava o Bikman e Doug depois. Eu acho que o Bikman era tipo 7, 8 horas da noite. Era 7 e meia e o Doug era às 8. Ou 7, 7 e meia, uma coisa assim. Porque eu lembro que os animes começavam às 6 horas. Começava às 6 horas. Verdade. Nossa, era muito louco. Isso, cara. Chegou fudendo a porra toda. Nossa, fudeu. Chegou arrebentando. Eu acho que ele foi o último grande anime que a Manchete exibiu, assim. E daí passou uns curtinhos, aquele US Mangá lá, que passava uns desenhos de X, assim. Então, nada muito estrondoso. E daí morreu a Manchete. Aí faleceu, né? Mas, porra, passou muito coisa. Sailor Moon passou na Manchete também. Eu era total apaixonado pela Sailor Mart, cara. Eu era muito apaixonado por ela, cara. Era a vermelha. Tinha o Lu Preto. Ah, eu também curti ela. É. Eu também curti ela. Muito, totalmente apaixonado por ela, cara. Mas foi. E aí, nos quadrinhos especificamente, sim. Eu lembro que o primeiro quadrinho que eu peguei pra ler de mangá foi Ranma Meio. Nossa! Que começou a ser publicado pela Animangá. Que era uma edição zoada, tipo, parecia um xerocão estourado, assim, não sei o quê. Sim, pode crer. Era uma edição, meu, zoadona. E eu nem gostava muito de Rama. Mas era um bagulho tão surreal ver mangá vendendo na banca. Sim. Que, tipo, eu comprava todos e foda-se, tá ligado? Sim. Que foi a partir daí que eu comecei, que eles faziam o anúncio no verso do Rama, do curso de japonês animangá. Pode crer. Que foi onde eu comecei a estudar japonês. Pode crer. Nossa, que louco. Que eu conheci que a Animangá era uma loja que tinha lá na Pamplona. Pode na verdade crer. Era na Franca, que é uma travessa da Pamplona. Uh-huh. Que era quase no cruzamento. E era uma loja que vendia mangá, tá ligado? Pode crer. Olá, velho. E tipo, você falava, nossa, que tesão. Tipo, tem vários bagulhos, tem mangá e tem card. E tem CD de música. E tem uns bonecos. Né, e tipo, nossa. Tipo, achei. Tipo, sabe? Sim. Cheguei no paraíso que abundância, meu irmão. Sim, entendeu? Foi um bagulho assim. E lá eu conheci muita gente. Tipo, a galera que é amiga minha até hoje, assim, tá ligado? Uhum. Porque era meio que o ponto de encontro da galera que curtia mangá, assim. Lógico, era lá. Faz sentido, tá ligado? Nossa, se videogames eram raro ver gente curtindo videogame mangá, era mais ainda. Sim, cara, era exato, só cara. Lá. É. Porque na Liberdade não tinha espaço pra você ficar nas lojas, sim. Né? É. Porque tinha a galera japonesa era meio durona, não deixava ficar fazendo zona lá. E a Animangá era um lugar pra você ir lá e fazer zona com a galera que curtia mangá, tá ligado? Sim. E era um bagulho muito raro de se encontrar. Cara, teve um mangá em específico que eu li, eu esqueci o nome dele, vamos ver se você me ajuda nisso. Vamos lá. É uma história de uma... Não é uma pousada, é uma pensão que passou por um cara... Love Hina. Olha Love só, cara. Hina. Tipo, meu, qual é a música? É, o cara Você falou a história de uma pensão, eu pensei Love Hina. Mas vou deixar ele falar mais, tá ligado? Várias minas. Um amigo meu, uma vez... A gente sempre foi muito pra Curitiba, que a gente teve amigos. A gente teve amigos em Curitiba. E uma vez eu fiquei na casa de um amigo meu, que ele tinha a coleção de Love Hina. Sei. E a gente não tinha muito o que fazer na época, assim, tudo menor de idade, né? Não tem como fazer muita coisa. Sim, sabe? Sim. Cara, eu li todos os, caralho, os cara, Love Hina na casa, mano? Do Jean. Excelente. Juro pra você, cara. Li que todos, fita, cara. E eu fiquei quando eu terminei, eu perguntei: o que eu acabei de ler, mano? Que porra acabou de acontecer, né? Eu acabei de passar uma semana lendo negócios sobre uma pensão. Sobre uma pensão, cara. Tipo, é um padrinho sobre uma pensão. E um moleque, uma padminha, né, cara? Uma padminha, não faz sentido nenhum, assim. Cara, eu sonho punheteiro que não chega a lugar nenhum, nunca. Mas eu vou te falar que o gênero de aranha é muito popular no Japão, cara. Eu imagino. Mas eu achei engraçado. Eu lembro do negócio, cara. Eu acho que vi na Herói, lembra? Gloriosa. Herói, boa e velha revista Herói, que era a fonte de todas as informações quadrinísticas, cinematográficas. E de Cavaleiro do Zodíaco. Informações de Cavaleiro do Zodíaco e pronto. Cara, eu lembro. Os caras espremiam tanto o suco do Cavaleiros que eu me lembro uma edição que era tipo edição Dia dos Namorados, as namoradas dos Cavaleiros, tá ligado? Demais. Tipo, não tem o que falar, tá ligado? Vamos inventar umas pautas de Cavaleiros, tá ligado? Às vezes que, tipo, eram parágrafos descrevendo um episódio. Cara, pra quê, tá ligado? Enfim. Era muito doido, hein? Mas enfim, eu lembro que você era um herói, assim, tipo, que foi mó bafafado, nada, todo mundo ficou meio... Acho que nem foi no herói, não lembro onde foi agora. Mas, meu, deu mó treta bizarra que saiu o hentai da Love Hina, assim, tá ligado? Nossa. Tipo, e a galera ficou, meu Deus, por quê? Sendo que, tipo, mano, fazia anos já que tinha hentai de todo mundo. Tipo, vocês estão tão perplexos assim. Love Hina, cara. Puta merda. Bom, a gente tem que falar de música ou será que a gente deixa pra uma próxima vez, hein? Porque tá longo esse podcast. Tá, a gente falou sobre música no podcast, eu acho que a gente não precisa falar mais. Acho que a gente pode fazer acho que a gente pode estender e fazer um bloco de nostalgia do que a gente ouvia de música, uma formação musical no próximo episódio. Nos próximos episódios. Sim, eu acho. Fica boa, prometido, né? Pro próximo episódio. Ainda que o anime pegou e tomou conta do... Cara, a gente viu e todos nós temos lembranças exato. Muito carinhosas com animes e mangás. Tudo sim, mais. Exato. E por falar nisso, pegando o embalo já, né? Embalo, vamos partir para o próximo bloco e aí... Vamos fazer nossa pausinha aqui para bebermos um rum ou whatever que piratas bebam. E é isso. E a gente volta. Falou. Vai. Doing it in 3D. E aí, cães sarnentos, estamos de volta neste belíssimo navio sujo, porém belíssimo. Limpinho. E voltamos agora para o momento que surpreende a todos, a todo episódio. Toda uma nação, um momento de surpresa legítima, porque tanto vocês quanto a gente, todos vão ficar surpresos. Exato. É o maravilhoso momento Tengo Sangue. Pra quem não sabe, obrigado esse é o momento onde o senhor Fernando Muccioli vai nos contar algo muito muito, muito impressionante do Japão. Do Japão. É. Qual que é a coisa impressionante de hoje, moço? A coisa impressionante. A primeira coisa impressionante de hoje. Gente, ele até levantou. Ele levantou pra contar. É, não, puta, eu tô com as pernas doendo aqui, tá, cara. Fora. É que. Saiu numa dessas revistas de mulher, assim, de fofoca no Japão, assim. Sim. É, um artigo falando sobre um novo tipo de homem que tem surgido na sociedade japonesa, que é o homem Buda. Homem Buda? Que é o homem Buda, cara. O homem Buda é um homem homem que não se relaciona com os outros, assim. Ligado? Certo. Que, tipo, eles chamam isso de ermitão. É, tá ligado? O homem Buda, cara, o homem Buda vive só pra fazer o que ele quer. Olha só. E ele, tipo, não curte ter namorados e namoradas, porque, tipo, é muito trabalho. Sim. Tá ligado? Ele não curte ter a presença de outras pessoas junto, porque dá muito trabalho, tá ligado? E é verdade, cara. Caralho, é mó trabalhoso ter pessoas em volta de você, cara. E, tipo, ele curte ficar sozinho e sair sozinho. E isso, cara, tem acontecido faz algum tempo no Japão já, na verdade. Mas aí, tem alguma... Eles se vestem de Buda ou é somente um termo? Não, cara, eles curtem vestir, tipo, coisas minimalistas, tipo, coisas comfy, assim, tá ligado? Pode crer, cara. Tipo, roupas confortáveis e que não chamem a atenção. Olha, que e brisa, que, tipo... Eu acho que eu sou tipo um homem Buda, cara. Eu acho que finalmente você se encontrou, cara. Eu tenho uma categoria. Tem um termo, cara. Eu tenho um termo, cara. É. Legal. E, tipo, que eles não curtem se envolver com pessoas de nenhum jeito e não gostam de se envolver. E esse, na verdade, é o foco da matéria que saiu na revista. Que, tipo, mulher, entenda o que é um homem Buda, tá ligado? E o homem Buda é da capricho japonesa, saca? E o homem Buda é, tipo, é um homem que não curte relacionamentos amorosos, assim. Porque dá muito trabalho. Eu quero que eu odeie pessoas. Eu quero que eu odeie pessoas, assim. Tipo, ele evita pessoas ao máximo, assim. É, tipo isso. E, cara, isso é um bagulho que já rola faz algum tempo já. Que é um lance dos homens. Tipo, se fala que são homens vegetarianos. Que não é porque ele não come carne, é porque ele não gosta de mulher, assim. Não porque ele seja gay ou nem nada. Ele, tipo, tá pouco se fudendo. É, tipo, são pessoas que não ligam, tá ligado? Que, tipo, não buscam relacionamento nenhum ativamente e que, tipo, só fica na dele porque dá muito trabalho se relacionar com outras pessoas. Isso é um bagulho que tem crescido muito no Japão, assim. O cara tem uma preguiça social. Tipo, é uma preguiça social, assim, tá ligado? Que tipo, o cara só curte fazer as coisas dele sozinho e boa, tá ligado? Tá aí uma moda, preguiça social. E foda-se os outros, assim. E isso tem se tornado um problema. Problema social, na verdade, porque o Japão, ele já é um país velho por si só. Sim. E, tipo, as pessoas não estão trepando, né, cara? As pessoas não estão trepando. Isso, volta aquela notícia alguns Tengu Sangues atrás, você falou que as pessoas estão desencanando de namorar, porque foda-se. Sim, foda-se. Tipo, as pessoas não estão desencanando de trepar e de namorar, tá ligado? Eles são tipo pandas, cara. São tipo pandas. Eles têm preguiça, cara, de transar, assim, exato, saca? Esse é uma profunda preguiça de transar, cara. Que coisa estranha, cara. E tem até saiu umas matérias da galera que, tipo, homens que preferem, tipo tocar uma pra mulheres 2D. Waifu. Tá ligado? Waifu, do que se relacionar com uma mulher de verdade, porque dá muito menos trabalho, tá ligado? Caralho. Tipo, e o raciocínio é esse, sim, dá menos trabalho do que se relacionar com uma pessoa de verdade. É realmente assim uma preguiça social, cara. É, sim. Social, e por outro lado, várias mulheres também estão tendo uma preguiça social de namorar. Mulheres Buda. Mas aí, tipo, mas aí é por outro motivo, porque são mulheres que, tipo, a mulher prefere muito mais investir na carreira do que ter um relacionamento, tá ligado? Porque ela sabe que a partir do momento que ela tem casar e tal, tipo, acabou, tá ligado? Fudeu a carreira dela, então... É, e esses são aqueles lances, né? São os problemas, de certa forma, com a cultura japonesa, que existem essas classes sociais e de gênero muito firmadas. Sim. É uma sociedade bastante machista ainda, né? Caralho. Apesar de tudo. Exatamente. É... Mas a primeira coisa era isso, o fenômeno isso é impressionante, o fenômeno, cara, dos homens Buda. Na real, isso é bem impressionante, mais, cara. Né, cara? Não, e a segunda coisa é que as pessoas estão comemorando, isso é uma coisa não tão impressionante, estão tendo comemorações de que o Wii U tá vendendo mais do que o Xbox 360 no Japão. Aê! O que é uma coisa muito patética. Sim, se você for analisar o contexto, cara, Xbox, tipo, um console que vende, sei lá, 100 unidades por semana no Japão, assim, tá ligado? Tipo, ele tá lá, tipo, é meramente ilustrativa a existência do Xbox. Só pra falar que tem, tá ligado? Só pra falar que tem, tá ligado? Só tipo, que existe um mercado japonês aí. Dois gatos pingados que jogam Call of Duty, assim, tá ligado? Então, exato. Foda-se. Então, tipo, não, o Wii U vendeu mais que o Xbox, o que é uma coisa muito deprimente. Tipo, é, nossa, tipo, que dó da Nintendo. Pra Nintendo, assim, cara, é, cara. Que dó da Nintendo, mano. É, bem, é um bagulho bem, bem de merda. Dó, que dó. Droga. Dózinha. É, e hoje foi isso. Caralho, foi realmente, isso. Cara. Eu fui mais impressionado. Eu já fui mais impressionado, mas eu fui não, impressionado. Eu não, fui tudo bem. Muito bem, muito bem. Agora voltamos com aquele momento crocante, gourmet. Saboroso. Saboroso. Saboroso, suoso, saboroso. Cremoso. Todas as texturas e gostos. E... É um orgasmo na sua boca, né? É um orgasmo gastronômico. É. Vamos tentar responder as perguntas rapidamente? Sim. De forma sucinta, eu diria? Sim, sim, alguém sim. Alguém que sim. Lê mais rápido que gostaria de ler as perguntas? Eu leio devagar. O Falcão? Eu leio. Ele manja de palavras. Vou deixar aqui. Vamos lá. O primeiro que mandou foi o Arthur Eloy. Quais as previsões dos marujos para o Evo 2014. E aí, Mussa? Cara, eu acho que vai ser legal, mas eu não sei. Eu não acho que jogos como Killer Instinct vão reunir muita empolgação, não. Pois é, né? Pra ser bem sincero. Né, eu não sei o que esperar, mas tá meio que incógnita ainda. Porque, assim, os jogos mais hype já estão velhos. É, né? Isso é verdade. É. E eles estão tendo uma dificuldade em renovar a parada. Então, eu não sei. Eu tô meio com um pouquinho de pé atrás, assim. Pode mas crer. Apesar dos pesares, eu acho tretas. Sim. Tretas. Sim, tretas. Tretas é importante, cara. É isso aí. É, o Dico de Jiraja mandou aqui. Comentem o caso Flappy Bird e o lance da morte do cinegrafista. Bom, o lance da morte do cinegrafista... Cara, são duas coisas completamente opostas. Opostas daí, e gigantescas, assim. É. O Flappy Bird, eu acho que a gente é uma coisa que ainda está rolando. É. Eu acho que a gente pode falar disso depois. É. Sim. Mas eu não sei porque que vocês esperaram nessa porra desse jogo, cara. É, eu também. Eu não sei, cara. O que a galera tava tanto esperando que acontecesse? Não. E o jogo nem é tão legal assim, cara. Não, na boa, cara. Na boa. Na moral, assim. Não vale o hype, cara. Não. Por enquanto é isso. Eu também acho que não. Aliás, inclusive, se não me engano, o Heitor lançou um texto hoje no Arena justamente questionando o hype e a popularidade do Flappy Bird. Do Flappy Bird, talvez seja uma... Justamente questionando. Uma leitura interessante. Marco Batistucci, vocês assistem Doctor Who? Sim. Eu não. Sim. Eu e o Moço, a gente começou a assistir. Eu comecei a assistir antes, faz tempo até. E o Moço começou a assistir agora. Eu Sim. tô já meio de saco cheio. É. Eu assisti legal e empolgado até o fim da quarta temporada. É. Na quinta, quando trocou pro Doctor, que é o mais recente. É o Matt Smith. Eu achei que a qualidade do roteiro caiu muito. É, então. Muito. Aí eu fiquei meio bodeado, assim. Eu vou ver pra constar. Porque eu quero ver tudo agora, porque eu quero, quando eu estrear a próxima temporada, eu quero assistir, mas assim, eu achei que a partir da quinta temporada, assim, a quinta temporada eu vi ela até a metade e achei que ela caiu muito em qualidade com relação às anteriores. É, então, pois é, complicado. Caio Rufino, quando vai rolar a primeira Grog Fest do Navio Pirata? Cara... Com todos esses pedidos, acho que logo mais. Logo mais, cara. Grog Fest foi uma... Um belíssimo nome, cara. Belíssimo nome. Sim, com certeza. Está jogando Monkey Island, cara. Exatamente. Muito louco. Vamos... Mas vai rolar. Sim, vai rolar. Definitivamente. O Elzio Neto, ele mandou, que o Elzio sempre também participa, ele mandou... Mussa, em sua sigela opinião, qual o melhor chefe de Dark Souls? Uhum. E qual é a melhor treta de chefe do jogo? É isso, quebrada aí, moça. Nossa, quebrada, cara. Cara, não é uma resposta difícil. Vou ficar com Ornstein e Smough tranquilamente, assim. E em segundo lugar, o Artorias, que é um dos chefes do DLC, que é uma luta fantástica. Mas, sim, Ornstein e Smough, de longe, é a luta mais legal de Dark Souls. Louca. Renan Leite, comentem rolês culinarísticos na cidade infernal. Cinzenta paulistana. Eu vou fazer melhor que isso e falar o lugar onde você não deve ir. É. Você não deve ir no América. É uma boa, é um lugar. Menos que você seja vegetariano, tem um hambúrguer vegetariano no que América, é bom. Que é excelente. As sobremesas de lá são boas, então. Mas a comida de lá é overrated pra caralho. Pra caralho. Uh-huh. Não vá no Black Dog. Que é uma lanchonete hypada pra caralho, eu que não que é essas coisas. Sem gosto que eu já comi na minha vida. Cara, tipo. Como um dogão de rua, tá ligado? Vale mais a pena. E deixa eu ver. Não, acho que tem um lugar, mais um lugar pra ele não ir. Puta, não vá no McDonald's da Vergueiro, cara. Não vá no McDonald's da Vergueiro. Na verdade, no geral, seria bom você não ir a nenhum McDonald's, porque não é comida, né? Mas tudo bem. É, o Ricardo Filho, qual foi a comida mais zoada que vocês já experimentaram e tiveram que falar que estava boa? Nossa, eu acho que eu nunca passei por uma situação. Eu não lembro, pelo menos. Foi com a minha mãe especificamente, assim, né? Uhum. Porque mães são responsáveis por grandes traumas na vida dos filhos, né? Sim, sempre, cara. E aí, hoje eu gosto muito de pimentão, mas na época eu lembro que eu fiquei traumatizado que minha mãe me obrigou. É, eu tava, acho que com gastrite, alguma coisa, eu comi pimentão com carne moída, tá ligado? Isso me detonou, assim. Nossa, foda. Ah, eu lembro, cara. E ela queria, tipo, você tem que gostar disso, tá, sabe? Caralho. Assim, tipo, caralho. Meu pai, eu lembro que ele me forçou a comer berinjela uma vez, tá ligado? Aí, ó, viu? E não caiu nem um pouco bem. É, então. Meu estômago falou, foda-se você sou berinjela. Exato. Daí eu passei bons anos sem comer berinjela, daí eu aprendi a gostar de berinjela. Gosto de berinjela. Cara, no meu caso, foi uma vez que a gente tava fazendo trabalho pra escola, e fomos almoçar na casa de um colega nosso. E a mãe dele fez uma macarronada com ervilha. Nossa. Que eu acho uma coisa tenebrosa. E tipo, eu falo, ah, tá gostoso, tá, tia? Tá gostoso. Ah, uma delícia. Bom. É, cara, não coloquem ervilha na macarronada, cara. Pelo amor de Deus, velho. Podcast, cara, aquele filho da putinha, ai, moleque filho da puta. O Andrew Asaf foi um cara que a gente trombou lá no FIC. Louco. Que ele mandou, inclusive ele tirou uma foto com a gente. Sim, ele, eu lembro, cara. Lembra dele? Ele, inclusive, ele foi um cara que ele reconheceu a gente e falou, uou, são os caras da Max Rebo. Ele falou assim. É muito engraçado. A gente ficou muito surpreso que ele foi lá e foi falar, tirou foto com a gente, ele comprou o nosso quadrinho. Um abração, Andrew. Animal, valeu. Ele mandou uma pergunta sobre esquerda e direita hoje em dia, política e tudo mais, que eu acho que a gente já deu uma respondida. Isso é um assunto que vai longe, mas a gente deu uma passada de pano nisso no começo do episódio. Então, mas eu deixo aqui um abraço pro Andrew. Pô, essa foto foi muito legal. Foi muito legal mesmo. É, Vitor Miranda, vocês curtem rap nacional? O que vocês acham de Emicida, Criolo? Mano, todos esses caras são fodas. São todos eles muito bons, a cena de rap nacional é do caralho. É do caralho. A gente teve a sorte já de trabalhar com muitos deles, né? Sim, sim. Então, a gente sempre pôde acompanhar de perto o crescimento deles, de tipo, caras que batalhavam e já faziam um trampo insano e chegaram num ponto que eles estão na novela hoje, sabe? Isso é muito louco, isso. Rap nacional sempre foi um bagulho muito foda e hoje em dia a gente tá passando por uma fase muito boa porque as pessoas estão saindo dessa fase gangsta, tá ligado? Estão começando a tipo, encarar rap como uma forma de expressão artística, tipo, já encarava, obviamente, mas a galera tá sendo mais livre pra criar. Exato, sabe? Tipo, tá muito bem, foi popularizado de uma maneira bonita, exato, sabe? Assim, exato, a galera não tá... gosta do estilo, gosta, tipo, todo mundo encontrou sua voz. As pessoas não estão com medo de experimentar coisas diferentes dentro do rap, isso é do caralho, cara. Isso é muito louco, isso é muito louco. E aquilo que sempre fala, galera, tipo, apoiem sua cena local, ouçam as pessoas que fazem som na sua cidade. Exato. Ou qualquer coisa, tipo, além é sempre importante, cara. E além, ó, já que falando aqui, além do Emicida e do Criolo, duas dicas bacanas de rap nacional que tem, é o Dom L, que lançou CD novo ano passado. Exatamente. E o Rael da Rima. Rael da Rima. Que é os dois caras fodas do rap aí também. Sim, os caras muito, muito bons, cara. Ouçam isso aí. É, o Gabriel Crispino, vocês estão acompanhando as Olimpíadas de Inverno? Sou só eu que acho o curling um esporte muito louco? Cara, eu tô vendo uma popularização no curling de um jeito bizarro. Assim. Cara, porque esse curling é um esporte muito louco, cara. É muito bizarro tudo isso. Mas, cara, hoje eu e o Daniel, a gente tava fazendo BO lá na delegacia e tava passando na televisão lá do Pico. Uns caras descendo, tipo, com um bobsled do tamanho, tipo, de uma pessoa, sabe? Do tamanho de um criado mundo. Duas pessoas, tá ligado? E, cara, eram dois caras deitados, um em cima do outro, descendo a 130 km/h num muito túnel rápido. De gelo. É, tipo, insano. Cara, Olimpíadas de Inverno é hardcore pra caralho. É hardcore pra caralho. Cara, até mesmo patinação no gelo, cara. É, não. É mó treta essa porra, cara. É, cara, a gente ficou verdadeiramente impressionado, assim. Parece um negócio difícil, sabe? Sim, cara. Deve ser difícil pra caralho. Se a gente tentar isso, a gente morre. Exato, exatamente. Então... E teve o Shaun White tomando rola no... Teve, eu soube. No half pipe lá. Eu soube. Foi bem feio, cara. Foi feio. Louco. Que gelo ingrato. É. É complicado. É, galerinha do mal, quem mandou aqui foi o Jefferson Rodrigues. Galerinha do mal, quais games vocês jogaram por mais tempo na vida de vocês? Tem uma outra pergunta que mandaram também, se não me engano, no Twitter, que foi sobre quais jogos que a gente mais se viciou e passou mais tempo. Acho que dá pra responder essas duas numa só. Sim. Uh-huh. É, Como eu falei, eu acho que eu gastei mais de 1000 horas no Final Fantasy VII. Cara, um jogo que me deixou viciado, tipo, pelo menos recente, assim, foi Super Meat Boy. Super Meat Boy eu joguei assiduamente durante dias e dias e dias e dias e dias e dias e dias. Cara, o Skyrim me deixou viciado de um daqueles, mas não daquele jeito bom. Sabe, daquele jeito ruim de... Sim. Eu gostaria de... Cara, ficar fazendo eu gostaria de falar um negócio agora, cara. Eu acho Skyrim uma bosta, cara. Eu também acho, cara. Um cu, velho. Eu também acho, velho. Essa é a minha opinião. É. Cara, um jogo que me deixou afetado ao ponto de eu não conseguir dormir porque eu ficava, não conseguia parar de pensar no jogo foi Team Fortress 2, cara. É sério? Caralho, sério? Tipo, cara? Eu não conseguia... Chegou uma época que eu não conseguia... Eu não podia jogar de noite porque eu ficava muito agitado e não conseguia dormir, cara. Caralho, cara. É, tipo, eu tive que parar de jogar, assim. De verdade. Joguei muito TF2, pra caralho. Cara, isso acho engraçado. Que isso e Dark Souls. E Final Fantasy VII também, acho. É bom, então. Final Fantasy VII, é complicado. E a última pergunta do Guilherme Liseu, que foi: agora que ficou oficializado que o Danibas é o cara barbado de The Hangover, conhecido também como Se Beber Não Case. Gostaria de saber quais foram as piores experiências de ressaca dos bucaneiros. E se possível, mandem alguma dica de drink legal pra fazer com rum. Olha, vocês não deveriam pedir... Primeiro que vocês não deveriam pedir dicas de drinks pra mim. É, então, é perigoso. Nenhum de nós, em geral. É meio perigoso pra mim. Mas, em relação à ressaca, cara, eu tive uma ressaca em específico que não foi de álcool. Foi uma das primeiras vezes que eu tomei LSD, que é um ácido, que é uma, foi uma experiência muito interessante. Nossa, eu lembro da sua ressaca do sapo. Você lembra dessa ressaca? Cara, no dia seguinte eu acordei psicologicamente mal. É como sério? Se... Ele ficou abalado, cara. Eu fiquei abalado. É como se tivesse uma voz falando... Eu sabia que isso era efeito de ressaca em específico. Sei. Pô, Falcão, tá tudo zoado, mano. Nossa. Tá tudo errado. Que tá pesado. Todos os negócios. Parece tenso. Mas juro pra você que não era literalmente uma voz, né? Era tipo aquela sensação que tudo vai errado. Sei. Na verdade, era eu sussurrando atrás de você, cara. Era o Daniel. Uma merda tudo. Eu sou a sua consciência, Falcão. Foi foda. E quando você tava dormindo, eu ficava falando no seu ouvido. Falcão. Tá mó ruim. Fica mal. Essa foi uma coisa muito interessante, assim. Mas fora isso, mano, álcool é foda, cara. Álcool é uma coisa que eu parei de... Apesar de a gente ter consumido duas cervejas nesse podcast, tipo, tomando rapidamente porque tava muito calor, álcool é uma coisa que eu não aprecio tanto. Mas eu já bebi algumas vezes, mas eu quase não bebo. Eu normalmente não bebo, então nunca tive esse problema. Eu bebo muito pouco. Minha pior ressaca foi... Quando um amigo nosso, o Tchê, né? Se formou, né? Tal, o cara fez psicologia, isso e aquilo. E daí ele chamou um outro amigo nosso pra ir lá beber com ele. Na formatura, mais. Né? Não, nem na formatura, foi no apartamento dele, né? Pode crer. E daí, tipo, esse outro amigo nosso trouxe uma garrafa de whisky inteira e tal. E beleza, foi um copo, foi outro copo, foi o terceiro copo. Aí, em vez do quarto copo, a gente tava bebendo no gargalo. E é meio perigoso quando o whisky começa a ter gosto de água, tá ligado? Isso, exato. Não é um momento bom, tá ligado? E o problema é que eu não tinha percebido isso. Não deu outra, eu dormi abraçado com a privada. Com a privada, ali, lógico. E tipo, dia seguinte foi foda, porque era aniversário de um brother nosso. E a gente colou e tinha, tipo, um dos melhores caras de caipirinha da cidade. Nossa. Fazendo umas caipirinhas de todas as frutas que você pode imaginar. Só a galera. Que você não podia beber nenhum. A galera enfiando a caipirinha, os cheiros aqui é de banana. Eu, tipo, não, fora, tá ligado? Passando mal. Zoado. Cara, foi ruim, cara. É, a princípio com moderação, crianças. Então, todo e qualquer droga, vai com calma. Essa isso inclui álcool também. Sim, pra tudo, caralho. Tudo. Principalmente. Gente, álcool é muito fácil se perder no álcool. Sim, perder a linha é foda. Exatamente. E é isso aí, acabou as nossas perguntas. Vamos acabar com essa bodega? Dicas. Vamos acabar com essa bodega. Diquinhas pra acabar. Vamos, então, dá aquela pausa daqueles imaginária. Aí, e a gente volta. Som, a gente volta. Are you hip to Easter Island? The Bermuda Triangle? Well, all right. Ain't nothing but a party. E agora voltamos com dicas. Yes. Dicas, coisas legais pra vocês ouvirem, verem e fazerem. Sim. Quais são as dicas de hoje? Cara, tem um cartunista que todos nós começamos a ler mais ou menos quase na mesma. Eu não sei. Não, eu leio ele faz tempo já. A gente descobriu ele ano passado, uh-huh. Que é o Casey Green. Sim. KC Green. É. Né? Cara, tipo, ele é a pessoa mais perturbada que eu já vi na internet, ele assim, é muito cara. Maluco, só que, mano, o que, os quadrinhos que ele faz são geniais. Geniais. Ele é um ótimo cartunista. Ele é um ótimo cartunista. As piadas dele são muito humanas, são muito pessoais. Ele sabe fazer piadas boas com coisas que não existem, com ficção. É uma coisa maravilhosa. E aparentemente hoje descobrimos que ele trabalha no Regular Show também. Sim. Ele faz os quadrinhos do Regular Show. Que é aquele desenho do Cartoon Network, que acho que chama É Só Mais Um Show. Só isso, é mais um show. Mais um show em português. Que é do Passarinho Azul e do Guaxinim lá. Exatamente. E ele é o roteirista e desenhista dos quadrinhos do Regular Show. É. Que são muito fodas, inclusive. Sim, E, cara, ele publica quadrinhos quase todo dia. Sim. No blog dele e tal. Ele vende os impressos também. Sim, uns encadernados dos quadrinhos. E, cara, vale muito a pena acompanhar, porque é um bagulho nonsense foda. Sim. Que tem umas lances muito geniais, cara. É. Tem quadrinho dele desde... Pelo menos, acho que... Eu leio ele, acho que desde 2007, por aí. Faz muito tempo já. Ele tá nessa faz uma cota. Ele é um puta gordinho perturbado, assim, cara. Sim, definitivamente. Ele é muito foda. Se o seu inglês estiver em dia, vale a pena. Vale muito a pena. Vale muito, muito a pena. Outra dica também, pra quem tem um inglês bom. Sim. É um podcast muito curioso. Cara, eu tava ensaiando pra ler, pra ouvir esse podcast há muito tempo, porque eu não sou um cara muito de podcast, não costumo ouvir muitos podcasts, mas, cara, o podcast Final Level do Ice-T. Ice-T. Ice-T. Cara, quem não lembra, Ice-T era um rapper. Um gangsta rapper da Califórnia, lá dos anos 80, 90 ali e tal. É. E o cara já fez de tudo, já teve a carreira de rap dele, fez uma banda de metal. Inclusive, ele tá... Qual que é o nome da série mesmo que ele tá? Ele tá... Ele atua na Law and Order Special Victims Unit. Faz 15 anos que ele tá lá, cara. É verdade. Fez uns filmes, enfim, e tal. E agora ele tem um podcast aí, da qual ele fala dos... Cara, ele fala de tudo no podcast dele. Ele fala, tipo, de filosofia, de games, porque ele é um puta... Ele tem... clã de Call of Duty. Ele tem um personagem de Gears of War feito em cima dele, tá ligado? Ele fala de cinema, de música, de notícias. Ele atende ligação dos ouvintes. Ligação no meio do negócio. No meio do negócio, ao vivo e tal. E, cara, ele é muito da hora, porque ele fala umas coisas muito, muito legais. E, cara, no segundo episódio, tem uma parte que ele vai falar das notícias. Ele vai falar, foi na época que o Justin Bieber foi preso. Pode crer. Ele manda uma assim, cara, tipo, Justin Bieber, né, cara? Ele é cria do Usher. O Usher é meu amigo. Então eu me sinto meio que como o tio dele, assim, tá ligado? Ele fala, Justin, pega leve, cara. Tipo, nunca nem na minha casa apareceu tanto policial assim de uma vez só. E, pô, eu insisti, né? Caralho. E ele, tipo, dando vários conselhos de pai pro Justin Bieber, assim, tá ligado? Que louco. Ele fala, keep the drama to a minimum and the cash flow to a maximum. Olha isso. Pura sabedoria, cara. Isso aí, pura sabedoria. Isso aí, foda. Então, recomendo, tá no iTunes, chama Final Level. Eu vou baixar isso. Muito bom, vou atrás. Ele é quinzenal, podcast é muito foda. Louco. Maravilhoso. E acompanhando essa veia de rap e sabedoria, voltamos ao nosso velho amigo R. Kelly. Sim, cara. Semana passada fez sucesso uma dica aqui que a gente passou, que foi a saga Trapped in the Closet, né, do R. Kelly e tudo mais. E aí, eis que, tipo, muitas pessoas curtiram tanto que foram atrás e descobriram que tem mais 11 episódios. A gente parou no 22 ali. Além dos 22, tá ligado, que a gente conhece. Vai até o 33. Até a gente sabe, cara. Então isso é mais impressionante do que a gente impressionava. O cara não fez uma novela, ele fez um filme inteiro ali. Exato. Dramático. Então, R&B. Isso está no Convés, né, da Max Rebo. Sim, sim. Entrem lá, alguém publicou esses dias, dá uma olhada lá, que tem o 33 Trapped in the Closet, cara. Isso é aterrorizante. É assustador. R. Kelly fazendo o impensável. Caralho. Mas é isso aí, estamos ficando por aqui. Sim. Acabou, o que a gente ouviu hoje mesmo? Nós ouvimos não uma música, e sim uma mensagem da grandiosa nave-mãe... Exato. Lá do espaço, dando rolê pelas galáxias, sim, trazendo groove a todos. Exato. E esse som é Mothership Connection Star Child, do lendário mitológico Parliament. Exato, excelente. Trazendo good vibes pra esse... Uma semana de merda, né? Ressaca de bad trip de ontem, semana de merda. Precisamos um pouco de groove pra deixar todo mundo legal e felizão e numa boa. Justo. Justíssimo. E é isso aí, galera. Acabamos por aqui. O navio pirata número 6, número do pirata satânico. De novo, vocês podem mandar mensagens, sugestões, dicas pra mixtape, inclusive, que saiu uma semana. Exatamente. Perguntas e tudo mais. Você pode falar com a gente no Twitter, que é o arroba maxribo_. Exato. Você pode dar um like na nossa página lá do Facebook, que é somos... facebook.com/grupos/convés da Max. Que é onde a galera fica lá trocando uma ideia e tal, não sei o quê. E tem a página do Facebook, onde a gente posta os quadrinhos e todas as outras coisas. Exatamente. E também tem a vaquinha que a gente está fazendo. É verdade, lembrar da vaquinha. Que a gente está tentando recuperar uma parte dessa grana pra gente continuar fazendo aqui os podcasts e fazer todos os quadrinhos sem solavancos, né? Uhum. A gente está fazendo essa vaquinha, se você puder contribuir, a gente agradece. Ficaremos bastante. Muito felizes, e se a gente atingir nossa meta, a gente manda uma foto da gente muito feliz. Exato. Dando um joião. Exato. Sim. Nos divertindo. Exatamente. Curtindo a vida loucamente. Curtindo a vida doidada. Curtindo a vida loucamente. Sim. É isso? Na verdade, e tem também, obviamente, nosso maxribo.com. Exato. maxribo.com. A gente posta absolutamente tudo que a gente faz. Quadrinhos de segunda, quarta e sexta. Exato. Sim. Mixtapes. Uma vez por mês. Primeira terça-feira do mês. E Navio Pirata toda semana. Toda semana, toda quinta-feira. Toda maravilha. Quinta-feira. Olha só, que semaninha recheada, hein? Incrível. Maravilha. E é isso aí, galera. Vamos. Muito obrigado por escutar a gente. Pensando velas e vamos caindo fora em direção ao próximo. Sim. Coisa. Porque tá calor. É isso. Falou. Falou. Falou, galera. Better be